Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that ooh. I believe, I really do believe that Tinha que ser o Pedro Boy idiota. Puta. Mas o que que aconteceu? Viu? Nem ela ouviu, seu filho da puta. Mano, você cria duas filhas assim, velho. Esse é o coletivo insano. Cala a boca. Inúteis. Something's got a hold on me here. Ai, minha filha. Bom dia, Pirituba! Boa tarde, Fábio Assunção, tarde, nosso mascote, nosso ídolo. E boa noite, Acre. Boa noite, Homo Sapiens, Mulher Sapiens. Eu queria começar essa noite dando um grande abraço à nossa Dilma. Dilminha. Nossa chefa. Nossa editora. Maravilhosa, chefe. Sensual, sex. Eu queria pegar a Dilma agora, velho. Arrebentar ela. Sexo. Na porrada. Mano, numa hidromassagem, ela peladinha. Ia ser maravilhoso. Aqui quem vos fala é o Bento novamente. Está começando mais um coletivo insano com as pessoas mais retardadas da Zona Leste. Será? Ava. A última pesquisa do Ibope foi os mais retardados. Tava Pedro e Juliano, os dois irmãos. Aliás, são conhecidos aqui no bairro como os irmãos retardados. Eles só perdem para Eduardo e Jorge. Aliás, Jorge, onde quer que esteja, um grande abraço. Finado, Jorge. Finado, Jorge. Saudades, viu? Saudades, foi. Foi cedo, né? Foi cedo, jovem. 55 anos. Nessa faixa. Mas é a droga acaba faz com as isso pessoas. Com o rapaz. É, diga por não, diga não as drogas. Passa pro Ed. Pro Ed. Um abraço pro Juliano. Juliano é um ex-futuro economista. Sim. Um dos ex-futuros economistas mais o Juliano? Talentosos. O Eduardo. Eu falei Juliano? Falou. Oh, desculpa, Juliano. Oh, se você ia tomar no soco. É, só pra começar. Porque eles quentinha. São muito parecidos, cara. Eles são muito parecidos. Tira e aí eu fico com esse negócio. Mas um grande abraço pro Eduardo também. Se um dia ele ouvir isso, é que tá no crack, mas se ouvir, ele tá com nós. Um grande abraço, então. Tá começando mais um Coletivo Insano. Yes. Hoje, diferentemente de todos os outros programas, a gente vai reduzir o Dica Cultural, que não é o habitual, tá, gente? O normal é a gente ter pelo menos aí grande parte do programa pra dicas culturais. Mas hoje a gente tá tocando um foda-se. Sim, tô nem aí, tô cagando. Exatamente. A gente tá com um grande problema de edição, falta de tempo, porque a gente trabalha, não tem dinheiro. A gente grava essa porra toda aqui no improviso. Os primeiros programas já estão upados aí. Estamos batalhando, né? Você que é um calhorda, que tá ouvindo, tá gostando e não tá compartilhando essa porra, eu quero que você morra com um prego enfiado na sua bunda. E antes de morrer, paga nós. Eu só digo uma coisa, que é assim, se o pessoal ajudar a divulgar, não é nem mendigar likes. É, mendigar sim. Mas assim, ajuda nós, porque se você compartilhando e curtindo, eu acho que dá uma força. Exatamente. Isso aí, porque... Se quiser ajudar financeiramente também o programa, que esse projeto que a gente também tá manda tocando whisky. Aí. Além do uísque, pode chamar a gente. Manda brusinha. Manda uísque. Caixa postal é zero. Não. Mentira. E mas... assim, chama, não é só dinheiro, pode ser equipe, o que for, chama nós e tamo junto. Se puder ajudar com o tempo também, quiser editar. Tempo, exatamente. Quiser editar. Fazer um. Precisando de um fotógrafo. Publicar coisas na page. Bora, vamos ajudar. O projeto ajuda é bom. Ajuda aí, os seus escroto do caralho. Faz porra nenhuma, fica no X-Vídeos o dia inteiro batendo punheta com esse pau esfolado, cheio de sebo. Que não lava, ajuda nós. Hoje ele tá bruto, hein? O senhor porcaria hoje. Estou hoje eu tô do caralho. Hoje, é tá do hoje eu tô chateado, sabe por quê? Ela tá nervosa, tá ela. Eu não vou mentir pra audiência, fala, tá, velho? Eu não vou mentir. Vamos falar a verdade aqui, ó. Coloca o pau na mesa. A gente gravou, sei lá, uns 3 programas atrás, a gente gravou o programa Dia dos Namorados. E mentira, hoje é o Dia dos Namorados. Eu já fiquei estressado, porque é muito mimimi, é muita conversinha, é muito fotinha de casal feliz. Inclusive, eu pensei nisso hoje. Eu postei um texto no Bentólico hoje, ver, que é bem legal. Põe ele hoje na mensagem na... pra. Né, mas aí, mas aí a pode tem que. Ah, tá ali. Tem... E é muito grande. Não, mas é muito grande. Mas você lendo, caralho. Então, mas é grande demais. Ô, Bento, eu acho que é grande. Dá uns 5 minutos. 5 minutos de texto, ninguém vai ler. Não, ninguém vai curtir. Podemos colocar um link. Ai, lê um trecho só. É, eu coloco o link na porra. Coloca o link redirecionando na. Posso até ler um trecho. Se vocês me convencerem, eu leio um trecho. Nossa hoje, mas... Senhora. Ai, que drama, então não lê. Põe pra fora, vai, põe. Se liga, deixa eu contar a história. Antes de começar, já vou contando a história. Vai, conta essa porra aí, vai. Mano, metrô lotado, porque todo mundo sai no mesmo horário. Inclusive, eu queria fazer uma reclamação aqui. O Dia dos Namorados tinha que cair no final de semana. Obrigatoriamente, deveria cair no final de semana. Porque cai na semana, todo mundo sai no mesmo horário, 5 da tarde, 6 da tarde, enfim, horário de pico. Aí o metrô tá lotado, lotação lotada, meio redundância, mas ônibus lotado, tudo lotado, na fila do caralho, Uber, pegar Uber é uma bosta, porque tem um monte de gente que... Ah, o Uber fica mais caro. Pra comprar cigarro, hoje eu cheguei no boteco pra tomar um uísque, sair do trampo, normalmente sai do trampo, vou tomar um uísque. Não tinha uísque. Tinha acabado o uísque no bar, velho. Como é que pode? Mas isso é um absurdo. Do Dia dos Namorados? Provavelmente. É tudo lotado. Aí se liga. Hoje aí tava peguei meio estranho, aí peguei o metrô lotado, cheguei no terminal. A minha ideia era pegar ônibus. Tinha o cara na fila com uma sacola do Kamikado. Embrulhado pra presente. Um laço enorme vermelho. Uma sacola do Kamikado. Quem é que dá um presente do Kamikado no Dia dos Namorados? O que ele comprou? Um egredom, velho? Ou um conjunto de facas. Você tá tirando, cara? Oxe. Às vezes o cara vai casar, aí ele mano, já... Mas que porra é essa? Que comprou um copo. Que presente de Dia dos Namorados é esse? Jogo de chá. Meio deselegante, né, mano? Eu ganhei um presente do Dia dos Namorados. Esse cara merece um chifre do caralho, mano. Você acredita que eu ganhei um presente do Dia dos Namorados? Mano, você imagina a mina? O que você ganhou? Eu ganhei uma caixinha de língua de gato. Sabe aquele de chocolate? Olha só. Não, mas tudo bem. Chocolate. Copenhague, né? Aliás, Copenhague, paga nós. Paga nós, pá. É da Copenhague. Por favor. Ô, língua do gato. Língua de gato. Língua de gato. Língua de gato. Eu vou comer. Aliás, não deveria chamar língua de gato, porque língua de gato é áspera pra caralho. Então, eu também ganhei um presente antes também. O que você ganhou? O radiador. Oh. Uma salva de palmas. Valeu, Janine! Se não fosse ela, se não meu fosse carro ela. Não estaria andando agora. Graças a Janice. Mas agora ele não tá andando mesmo, tá parado. A não ser que você não tenha engatado ele, aí fudeu. Aí ele vai parar lá na Trumain, lá na Roda Feira. Ou se o ou se o maninho ali entrou nele pra fazer o desmanchezinho. Então toca o samba. Maninho é o namorado da Janine. Toma no cu. Ok. Então assim, eu queria fazer essa denúncia. Você está meio bruto hoje, por causa do uísque que acabou. Então, mano, eu rodei 3 mercados pra achar a garrafa de uísque, isso é um absurdo. E eu queria comprar por isso um Jack. Veio com... E você não comprou o Jack, por causa também não tinha o Jack? Porque não tinha, como é que não tem Jack, isso é um absurdo. Mas você não acha que é reflexo da greve? Eu vou mandar uma carta lá pro Tennessee, velho. Fala, tá errado, vocês estão. Você não acha que é reflexo vocês da greve? Estão exportando é essa porque os caminhoneiros não entregaram ainda, calma. É, tá com reflexo não, ainda. Mas os caminhoneiros deixaram passar. Tudo que era alcoólico, eles deixaram passar. Caralho. Deixa namorado as pessoas transar, mano. Pô, Kamikado. Não, mas é meio foda, né? E aquelas rosas? Se você presentear com um presente, você vai dar pro show. Tinha o tiozinho da rosa passando no bar? O tiozinho da rosa, que é aquela rosa horrível. Que fica numa uma rosa pra mundo. É uma rede, acho que é a rede da cebola que ele vende, do limão, que ele vende na feira. E aí sobra, aí... Ah, mano, me ajuda, velho. Cheio de glitter. Mano, o Dia dos Namorados é escroto demais. Não, para com isso. Você tá muito amargo. Então vamos lá, vamos correr com esse programa que eu não tô com muita paciência, não. Meu Deus do céu, hoje vai ser bem. Ai, ela tá nervosa. É texto da Thaís Medeiros. Quem não conhece, tá perdendo, seus trouxa do caralho, falta de cultura. É, ouve os outros programas, já tem texto dela, tem áudio dela. Qual que é o Choconhaque? Choconhaque com pimenta. Muito bom o blog, inclusive. Vai estar lá na nossa página, você vai achar. Aliás, Thaís, paga nós, hein? Porra, nem tá que seja com um boquete, porque tá Vem foda, cá, bebê. Hein? Mas tá anunciando você todo o programa, fazendo uma propaganda aí incrível. Como você é idiota. Não, não precisa ser necessariamente pra mim. Fica calmo. Ah, tudo bem. Pode ser pra mim. É. Boa. Viu? Viu? Tá sendo machista, exatamente. Preconceituoso. E egocêntrico. Vamos lá, vai. Então vamos lá, dica cultural agora, o textinho bacana com a voz sensual e artísticas da Thaís. Um abraço. Adeus, eu vou beber. Foi agarrado pelos braços, beijado na boca, fundido no sexo, eclipsado no luar, arrastado pelo colarinho, acariciado na face, estendido na rede, jogado na lama, embebedado, amaldiçoado, cingido com seu bálsamo, acreditado, desacreditado, rolando pela rua na sarjeta esquecido, desgraçadamente sorrindo, inutilmente chorando, fatalmente apaixonado, morto pela mesma mão que escreve, apunhalado pela faca que mata, sugado nas noites, inspirado por seu maldito suspiro, ensurdecido por seu grito, abjurei as religiões, reneguei a política, tornei-me louco, tornei-me bandido, saltando obstáculos, equilibrei-me na corda invisível. Amei mulheres vis. Por elas fui deixado. Por elas fui maltratado. Assim, dessa forma, não tenho que reclamar minha poesia nem minha forma de pensar. Hoje aprendo com os passarinhos. E peço obrigado às flores, que me deixam observá-las sem cobrar nada por isso. Agora tento acordar cedo, na hora em que se inicia o dia, casando-se com a noite, mora o segredo em que se encontra a poesia. Crianças, essa foi a Thaís Medeiros, sensualíssima Thaís Medeiros. Não esqueçam de visitar o blog dela, Choconhaque com Pimenta. Choconhaque, sim. Choconhaque. O link vai estar na descrição, né? Ela anda meio ocupada, mas ela vai participar do programa. Eu tenho prometido isso em todos os programas, mas é época de faculdade. Tem férias aí, agora, ela vai, né, participar com a gente. Vai ter férias, sim, agora. E só uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é como a gente tá mudando de plataforma, se adaptando, a gente tá começando agora, lembrando. Todos os links dos blogs dos nossos pessoais, Instagram, contato, etc., que tiver das entrevistas, vão estar sempre no texto do nas comentário. Isso. Nas divulgações. Não, verdade, é no texto do comentário do. Procurem lá. Sempre quando a gente postar alguma coisa, vai estar lá. O nosso contato principal, a nossa forma de comunicação principal, onde vai estar todos os nossos posts, vai ser o coletivoinsano.wordpress.com. Esse sitezinho tá legal, hein, mano? Sim. Legal, ficou da hora, hein? E todas as pessoas, assim, até é bom colocar no EP01, no 2, e 3, 4, 5 e assim por diante. Colocar o contato dos pessoais. E mande mensagem, mande sugestões de críticas. Lembrando, xingue o Juliano. Manda nudes. O meio tá aberto pra manda tudo. Nudes. No WordPress. Só não manda pau. No WordPress. É, menos piroca. O comentário tá livre e tal. Eu só não lembro agora se eu liberei pra qualquer pessoa poder fazer comentário ou somente. Aonde? No WordPress. No WordPress. No nosso site principal. Mas se for o caso, eu vou liberar até anônimo, pode fazer comentário. Pode ir, sugestões de trilhas também. Você que não gosta de se identificar e quiser xingar a gente, fique à vontade, a gente adora críticas. Pode xingar, que a gente gosta. Adoro. E mande sugestões de trilhas. De repente você quer ouvir um programa com uma trilha diferente, sertanejo, funk. O que for. Isso você enfia no seu cu. Mas o que for de bom gosto, a gente vai aceitar. Tá tranquilo? O que for. Exótica, porcos no quintal. boa música. Próximo programa a gente vai fazer só a trilha do Matanza, que eles vão acabar, então a gente vai fazer em homenagem. Sério? Matanza, paga nós. Não sabia? Matanza vai acabar? Tá bom. Matanza vai acabar. Eles aposentaram, eles estão virando virgem, acho que viraram evangélico, bando de cuzão do caralho. Odeio vocês. Brincando. Mentira, eu amo seu opinião, bichão. Quer dar bunda, quer virar evangélico. Mas vai trampar, cara. Mas não tinha que acabar, não. O Velhas Virgens tá aí até hoje. Eles bem só peço para os músicos do Matanza. Casual tá aí, tocando. Aos trancos e barrancos, tá aí até hoje, não acabou. Então, assim, se o casual não acabou, irmão... Nada acaba. Você é louco. Várias tretas. Se quiser um investidor aí... Pode chamar nós lá em inbox. Tô mandando mensagens. Jack. Crianças, o tema de hoje é o seguinte, é bem simples. Simples. É, a ideia é a gente fazer um exercício mental, já que tá chegando as eleições aí. Fodeu. Então a gente fez um... Teve uma ideia de um exercício mental de... Quando eu for presidente do mundo... Essa frase já é conhecida, não é inventada pela gente. É, mais ou menos isso. Então, todo mundo já conhece essa frase, todo mundo faz esse exercício mental, todo mundo já brincou de, ah, quando eu for presidente do mundo, isso não vai acontecer, vai acontecer assim, assado. Então, essa é a nossa ideia. A ideia é cada um dar o seu ponto de vista de como acha, acredita que será o futuro, depois das eleições, daqui a 4 anos, a 10 anos, a gente pode pegar a juventude, os adultos, os idosos, enfim. Como será o mundo daqui para frente? Como você gostaria que fosse se você fosse presidente do mundo e mandasse em tudo? Mandasse no Trump, mandasse no coreano lá, mandasse... Eu seria o casal fundador. Na né? Pipe Perry, mandasse... Aliás, um beijo... Falando nisso, já que a gente começou a falar sobre o Dia dos Namorados, que a gente tá gravando isso numa terça-feira, meu Dia Deus dos Namorados. Que pode chegar daqui de verdade, agora é de verdade, hoje é 12 de junho. Eu queria, não posso deixar passar essa oportunidade, mandar um abraço, um beijo pra todas as minhas ex-namoradas. Nossa. Nossa. Todas elas são... Eu esperava que você falasse qualquer coisa, menos isso, velho. Não, eu queria mandar um abraço. Todas as minhas ex-namoradas são santas, são inocentes, né? São pessoas boas, de bom coração. O único defeito delas foi no caminho ter me conhecido, uma pena. Eu só estou tossindo assim, ironicamente, porque pelo fato... Não, eu tô sendo super sincero. Com porcaria, não, mas eu tô sendo super sincero. Elas poderiam até ser puras, inocentes. Todas elas ladies. Não, mas depois que conheceu o senhor porcaria, eu tô falando, sabe o que é o inferno. Eu tô falando isso com toda tranquilidade. Tô brincando, viu, Beito? Falo isso com tranquilidade. Todas elas, falo com tranquilidade. Muito santas. Então eu queria mandar um abraço. E todos os términos foram culpa minha. Tem alguém especial que você quer mandar um abraço? Porra, velho. Não queria citar nomes, eu queria mandar um abraço pra Paloma. Só uma questão totalmente fora do tema. Seus relacionamentos, vocês terminam todos eles bem? Sim. Não, nunca termina relacionamento bem. Não, mas você conversa. Que fala que terminou o relacionamento bem, mas mentira. Você conversa com as ex, assim, algum assunto, alguma coisa? Não, todas elas estão bloqueadas no Facebook, no WhatsApp, eu não converso com eles. Então vamos para o tema. Se esse fosse bom, vamos para o Rei do Mundo. Estaria morto. Para o Rei do Mundo, que esse é o assunto de hoje. O assunto de hoje é Rei do Mundo e não homem. Vamos lá. Quando eu for presidente do mundo. Esse é o tema de hoje. Eu queria começar... Aliás... Não é do Brasil, hein? Boa noite, Juliano. Boa noite. O senhor está bem? Por hora até agora. Normal. Por hora até agora. Por hora até agora. Tô respirando. Na segunda hora, talvez. Meu sangue está correndo nas minhas veias. Entendeu? Ainda bem. Alimentado. Sem dor de cabeça. Você comeu? Eu não comi, velho. É, o problema é seu. Eu não jantei hoje. Eu tô meio grosso. Foda-se. Também. Mas tô bem. Tudo bem, graças a Deus. Peguei um Uber pra chegar aqui. Eu falei, mano, e aí, velho? Dia dos Namorados, né? O que você tá fazendo trabalhando? Pô, briguei com a minha esposa. Falei, caralho, brigou no Dia dos Namorados? Falei, briguei no Dia dos Namorados. Eu falei, e aí? Aí, quer saber? Briguei, falei, ah, vamos fazer o Uber, tava bom e tal. Eu falei, irmão, na moral, posso te dar uma dica? Você colocar 5 estrelas aí pra mim, vou te dar uma dica boa. Volta pra casa, velho. volta pra casa com alguma coisa, com um presente. Nem que seja um chocolate de posto. Aí você ganha até coisa. Não, extra. Eu não sou romântico. Você vê que ele não é tão assim. Não, a questão não é essa. Fachada. É tudo posto. Não, é tudo a, questão, posto. A questão não é essa. Sabe o que é? A mulher tem uma memória que é incrível. E é o seguinte, se ele trabalhar a noite toda hoje, ela vai lembrar disso lá no Natal. Sempre. No Natal ela vai lembrar. Você lembra que você trabalhou no Dia dos Namorados? O Peito tinha que virar o Rich, o conselheiro amoroso. É. Eu também acho. Esse filme, nossa, Smith, vou investir nessa profissão. Mano, aí. Para de ficar levantando a moral dele, o seu filho. Não, não dá moral, não. Namoroso. Não financia essa bosta. Não financia a bosta. Mesmo que não valha nada, mas às vezes os conselhos que ele dá. Não financia, não, vale. Juliano. Você é uma criança. Não cai nesse caminho. Criança. Você é mais nova que eu. Não vai no caminho do Satanás. Não vai. Procura Jesus. Aí, Thali, não me tira que seu viu aqui tá já no meu olho. Olha, não tô tirando. Tô falando pra você não ir na onda do bem. Eu conheço ele. Eu acho que eu conheço. Não tenho certeza, mas acho que. Você não conhece o Eu conheço as peripécias. É o seguinte, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. E aí, Bento, o que você faria? Não. Eu não vou começar, não, porque não eu vai. Tenho muito pra não, falar. Eu quero que você seja o último. Eu tenho muito pra falar. Boa noite, Pedro. Buenas noites. O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Quer mandar um recado pra alguém? Quero mandar um recado pra minha esposa, já que estamos gravando o Dia dos Namorados. Ela está puta, com certeza, que eu estou aqui. Brincadeira, ela super apoia o projeto. Mas... Não, mas é verdade, assim, ela super apoia. Mas vou dar um beijão, né? Amor, é nóis. Um beijo, espero amor. Que eu tô chegando, pode hein? Dizer, um beijo, Laís. Amor, caralho. Mas o tempo que eu tenho dela de relacionamento é o tempo de casual. Por isso que eu conto. É casual, é. Casual foi em 2007. 2007, dia 14 de outubro de 2007. E você começou o relacionamento dia 10? Não, aí eu comecei com ela dia 14 de junho de 2007. Foi depois, então. Foi antes. Vocês só ficaram. Mas quando eu comecei com um casual... Ah, então não foi traição, Pedro. Não, não foi. Quando eu quando comecei com o casual, a gente tinha terminado. Você tá mostrando o dedo meio pra mim. Uma pergunta, quem veio primeiro? Casual ou a Laís? A Laís. Ovo ou a galinha? Foi a Laís primeiro. Ou a Paloma? A Laís primeiro. Pior que a Laís. Foi. Você pode concordar. Você é o filho de uma puta, mano. Quem? Boa noite, Fábio Assunção. Buenas noites, Fabito! Buenas noites! Alô! Eu queria dizer que eu fui na festa, na casa do Fábio Assunção. E aí, como sensacional. Foi? Só tinha gente maluca. E aí, como que você voltou? De Uber. Pra variar. E o estado mental? É o mesmo de sempre, né? Eu sou um alcoólico. Eu não entendi. Acostumado. As pessoas não usam mais a palavra alcoólatra. Agora eu sou um alcoólico. Alcoólico não, alcoólico é o meu whisky. Tudo bem, que às vezes eu bebo tanto que é verdade. Às vezes eu tô alcoólico mesmo. O meu teor alcoólico tá lá, ó. Batendo ali no limite. O sangue tá ralo. Mas eu não sou alcoólico. Se colocar por fogo falar no em seu alcoólico, sangue, visite fogo. Meu blog, Bentólico, tem a mensagem de Dia dos Namorados sensacional. Ô Bento, deixa eu falar uma parada. Se colocar fogo no seu sangue, pega fogo? Que susto, gente. Você olhou pra minha bunda, você deu se colocar fogo no seu cu. Pega fogo essa porra? Eu acho que no cu pega mais fácil. Você seria uns 15 dias. Uma bomba molotóvica, então. Cara, ontem eu bebi tanto, velho. Ontem eu bebi tanto, que você não tá ligado. Não, é embaçado, mas logo tá todas pra lá. Então vamos falar do tema, criancinhas bora, maravilhosas. Acho que a gente tá esperando. Ah, não, a Thali. Oi, Thali, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Quer mandar recado pra alguém? Quero mandar você tomar no cu. Então, obrigado. Nossa, Thali, você ganhou mais 5 pontos comigo. Você foi igual o Uber, ganhou 5. Você sabe que eu que vou editar essa porra, eu vou tirar você do programa inteiro. Tá boa, velho. Esse tira, tô nem aí, conta. Eu te odeio, espero que você morra. Aí, Thali, eu dou o ponto final. Eu ponho as partes que ele cortou. Você nem me odeia, você me ama. Tira então, seu otário. Ai, caralho. Hoje eu odeio. Loves in the air. É da hora. Esse pod é só pessoas. Ela me odeia só porque eu falei do Kamikado, porque ela ganhou um Egredon de presente. Tá passando, eu tá. Ganhei um baby doll de renda. Nossa, baby doll, nem se usa mais isso. Um baby doll de nylon. Quem fala baby doll? Baby doll de novo. Você vê que, pijama, ó, né? O Juliano que tem 25 anos. Tá ligado um bolo? É sério que eu tô falando, caralho. E a cobertura é de baby doll. vocês... E o que é baby doll? Então, você pega doce de leite, shot doll. Mistura com creme de leite, coloca fatias de pêssego e você faz o bolo de pão de ló, tá ligado? Aí você mete uma cobertura de chantilly. Aí ele vira o Baby Doll. E chama Nossa. Baby Doll porque ele tem pão de ló. Senhor doceiro. Não é isso? Senhor doceira. Confeitei. É a dona Palmirinha. É o Cake Boss. Ó, a Palmirinha do programa. Já parar de usar. Cake Boss. Vamos pro tema, Palmeirinha. Caralho, mano. Time, exatamente. Time. E o cronômetro? E o cronômetro 4? Cronômetro. O Pedro é a única pessoa no mundo que fala cronômetro. Claro que não, falei cronômetro. Ninguém fala cronômetro. Não existe. Cronômetro. Ó, procura aí no Google. Não, acho que eu falei cronômetro. Não, o Pedro. Não, mas eu falei agora. Cronômetro. Não existe. É cronômetro. Mas sabe como é legal? A única função do Pedro no podcast é pôr o cronômetro. Cronômetro. É o cronômetro. E procurar o... E depois. Não, tá aqui. Falta... E falar menos. 17 minutos. Ô, Thali, vamos começar pelas mulheres, já que eu sou um cavalheiro. Uhum. E eu gostaria de começar com você. Tá, me diz uma coisa. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Eu espero que seja o Brasil, porque eu gosto de ser iludida. Então eu espero que seja o meu você lindo país maravilhoso. Espero que seja o Brasil, mas quem vai ganhar de verdade? Quem vai ganhar de verdade? Sei lá, mano. Tomara que seja a Alemanha. Legal, bacana. Pedro, quem ganha a Copa do Mundo? Brasil, filhão. Mas isso é... Pra mim, com toda convicção. É sério, convicção. Eu sou brasileiro. Com convicção. Você fala com convicção. Com pau duro. Olha que beleza. Sério mesmo, velho. Você tomou remédio de novo? Atenção, tomei, velho. Caralho, hoje é dia dos namorados, né, velho? Já falei pra você hoje que você tem que tomar uma hora então, antes de transar. Exatamente. A não ser que seja Cialis. Cialis você toma meia hora. É isso mesmo. Então, é meia hora só. E onde nós estamos hoje, Bento? Que a gente não falou pra galera onde nós estamos. Hoje nós estamos na casa do Juliano, porque a gente tá chateado, não tinha dinheiro pra sair, porque é todo mundo retardado aqui e tá muito trânsito todo pra ir pra na qualquer semana passada, lugar. No Ninfa. Vocês sentiram que o Bento hoje está daquele jeito. Eu tô chateado. Mais lindo do mundo. Na verdade, hoje é dia dos namorados, eu queria estar na minha casa, em posição fetal, chorando, ouvindo... No canto da parede. É. Ouvindo Aerosmith. Ouvindo... Não, pior, ouvindo Pablo. Se eu ouvir Aerosmith hoje, eu me mato. Eu choro. Não, vocês nem estão ligados. Eu passei o dia ouvindo... Passei a tarde inteira ouvindo Legião Urbana hoje. Nossa. Por isso que eu tô mal. Eu tô na bad, cara. Caralho. Eu tô triste. Bota um... Nossa, velho. É, eu tô triste. Põe uma Thanos aí. Que arma? Eu tô triste. Pra dar o tiro? Pô, não quero a arma. Eu queria um Jack Daniels. Eu não consegui achar um Jack Daniels pra comprar hoje. Eu acho isso um absurdo. Hoje era tipo aquele dia que você não teria que ter acordado. E você, Bento? Você sabe que eu quase. Ó, eu tava no ponto esperando o ônibus pra ir trabalhar. Eu tava pensando numa desculpa pra mandar pro meu chefe. Eu falei, mano, pra que inventar desculpa? Eu vou mandar a real. Eu vou falar, na moral, chefe. Eu terminei um relacionamento há pouco tempo, hoje é dia dos namorados, tô chateado, vou ficar bebendo na minha casa. Você entende? Você não me julga? Tem como você não me julgar hoje? Só hoje. Tipo, na boa. Eu tô com as férias atrasadas, 3 anos já, sem tirar férias. Eu bebo todo dia. Tudo bem dia pra você? E eu queria mandar esse áudio. Aí eu pensei, vou trabalhar. Você bebe todo dia não, né? Não, ele bebe toda hora. Não, eu bebo toda noite. Todo dia nem sempre, tem dia que eu não bebo, mas toda noite. Você podia falar pra eu, mano, eu venho de ressaca trabalhar, tô todo dia aqui, hein? Você chega no horário? Horário? Mas você faz seu serviço? Eu chego em algum horário. Qual deles, eu não sei. Às vezes eu chego mais tarde. Independente, você faz seu serviço? Claro, sempre. Então, eu sou um cara super trabalhador. Tu és um profissional. Posso chegar um pouco atrasado? Um profissional mas da vida. Eu faço meu serviço. É que eu sou chefe, né, bebê? Eu não bato então ponto, foda-se. Então... Então você deveria ter faltado hoje. Eu deveria, super. Você é um bundão. Mas talvez se eu tivesse faltado, eu não estaria aqui, velho. Tu é uns bunda. Porque a única coisa que segurou de eu não chapar foi o trabalho. É isso aí, então toca aqui, caralho. Vou pra cima, mano. Hoje... É isso aí. Hoje para time! O podcast é mais importante que o serviço. Então, quem vai ganhar essa porra dessa Copa? Ô, Juliano, quem vai ganhar a porra da Copa? Na boa, mano. O Chile. 15 de Piracetuba. Mentira. Piracetuba. O Acre. Você tá na vibe do Acre. Coreia do Sul. O que aconteceu, Estados Unidos? O que aconteceu com o Acre? Estados Unidos. Tá na Copa, só. Ah, não tá? Não. A China. Nem o Chile. A China não tá na Copa. Tá, acho que tá. A China, acho que deve tá. Deve estar. Vai ser a Holanda. Torcida a Holanda tá na Copa? China, tá, mostra, hein? A Rússia. Pra mim, vai ser a Rússia. Vai ser a Rússia, porque se eles não ganharem, eles vão jogar bosta em tudo. Porque o russo é doido, mano. Vou jogar. Rádio. Lá em russo, eu gosto de história de russos, hein? Eu queria ir pra Pripyat. que é a cidade de Chernobyl. Eles vão jogar vodka em todo mundo e tacar fogo. Nossa, já era. Aliás, os pornô russos são bem bacana. Senhor porcaria. Ah, por falar em russo. Eu vi uma russa dica esse cultural. Ano, de pertinho. Não, dica cultural. Sasha Rose, baita russa. Procura Xvideos, barra de busca, Sasha com S-H-A. Igual a filha da Xuxa. Isso. Sasha Rose. Muito bom. Dupla penetração, Esther Small. Quem sabe, quem manja das tags sabe o que eu tô falando. Skinny, ó, show de bola. Parou, se aposentou. Ah, Gina Gerson. Gina Gerson, legal demais. Você é um cara que tem um conteúdo pornô. Não, eu sou a biblioteca pornô, velho. Eu sou a biblioteca. Não tem o PVC? Sim. Já que a gente tá falando de futebol, o PVC é a biblioteca do futebol. Você pergunta de jogos, de escalações, etc. Ele manja tudo. Placar, ele lembra. Eu sou a biblioteca do pornô, velho. Caralho, você é aquele Charles Whindersson lá do... Caralho, você foi zica agora aí, mano. Você viu agora? Você foi zica no rolê. Foi, mano, caiu... O celular ia cair, ia cair, eu tenho o reflexo do Homem-Aranha, cara. Nossa senhora, se ele tivesse sóbrio, né, teria caído. Não. Teria caído se tivesse sóbrio. E não rastejou o som que está no celular ainda, detalhe. Não é incrível isso? Maravilhoso. E quem vai ganhar a Copa no seu olhar clínico? Eu acho que quem vai ganhar a Copa somos nós, telespectadores, que vai ser um evento maravilhoso, com as torcedoras russas ali, sim, mano, é maravilhosa, torcendo. Bem da hora, bem legal. Assim. Questão de evento. Tô a fim de ouvir um hip hop, né, agora, vamos colocar... Põe Run DMC. Rips, Rops. Vixe, vem pesado. Sente o clima. Então, eu tô pensando na gente fazer uma dica cultural para os próximos programas. Todo programa eu vou anunciar, vou indicar uma atriz pornô, já que a gente tá falando disso. Vou dar o nome aqui. Então a gente já falou de Sasha Rose, Gina Gerson. Eu gosto da Gina Michaels. Tem a Gina... É, legal. Mas aí ela é da... Ela já é da velha guarda. Igual a Bob Star, igual a Sasha Grey. A Bella Danger também, acho da... A Bella, então... Você sabe que é uma coisa que eu comecei a gostar... Mas eu passei as antigas. A Bella Danger eu comecei a gostar agora. E ela é legal. Procura ela e o Roxy Fred, são duas minas na piscina e o Roxy Fred é, tipo, sensacional. Essa mina que eu lembro, cabeça. Eu peguei um vídeo dela com o Danny G. Mano, o bagulho é pesado. É a imitação do Cade. Não, o Danny, é Danny. Danny é uma mina com cabelo caracoladinho, tocando uma flauta. Não, né? Danny G é um cara. Mas o nome dele é... Tocando uma flauta. Não, o Danny G, o Danny G é um ator. Ele é o Cade de pornô. O bagulho é pesado. Bora pro tema, caralho. Bom, vamos pro tema. Tali, vamos lá. Quando você for presidente do mundo... Vamos, começa, pra ficar legal, vamos fazer uma ordem aqui. Começa como você espera que vai ser essa vida bosta e como será, né, realmente. Que não, você não sofre, que você não vai ter impacto nenhum e tal. Mas, e aí depois você fala, não, mas se eu fosse, né, quando eu for presidente do mundo, aí isso tá errado, isso tá certo... Fala pra nós. Bom, vamos ver se eu entendi seu raciocínio. A coisa que eu mais odeio, e eu acho que é por trabalhar com isso, é gente chata na internet, sabe? Cagando regra com tudo, ou sendo muito feliz em todos os momentos. Eu detesto, e principalmente quando surge esses fake news, sabe? Que é nome bonitinho pra boato de internet. Sim. Eu fico muito puta. Tá sempre todo mundo feliz. Você abre o Facebook, é a gente que perdeu 125 quilos, é a gente que tá com um namoro super bonito, é a gente que tá com o trabalho dos sonhos, e eu fico muito puta. Então, é tipo, outfit. Quando eu trabalhava no Itaim Bibi, o povo fazia check-in num restaurante chique lá, mas tava comendo marmita na costa da... Põe o fake GPS pra dar check-in. Faz um check-in no Outback, mas tá comendo um dog na Silvio Romero, tá ligado? Isso é foda. Dá muito ódio. Então, quando eu for presidente do mundo, vai ter tipo um processo seletivo pra pessoa usar a internet. Meu governo vai observar como é a pessoa na vida real. Aí ela vai ok, você pode ir pra internet, você é uma pessoa bacana. Se ela começar a cagar na internet, corta a internet, acabou. Não, você não é assim, você tá pagando de rico, pagando de feliz, porque você é um bosta. Vai ser assim no meu governo. Ô, Tali, desculpa a crítica, mas seu governo tá mais mimimi do que eu. É meio China, né? Meio China. Ah, não, mas vai ser assim. O governo é meu, eu faço o que eu quiser. Como é a vez da Tali, se a gente tem dúvida, a gente pergunta pra ela e ela responde. Claro, é claro. Um de frente pra Tali agora. Vai, tá? E aí todo mundo vai ter o seu Jô Soares nesse programa aqui. Ô, Tali, então, mas aí você falou das mídias sociais, mas as pessoas na convivência, o que tá acontecendo? O que você sente que as pessoas estão fazendo hoje que te irrita e que você acha que não é legal? Ah, o que me irrita é essa dualidade mesmo, que você conhece, o pessoal na internet é muito sem medo, tipo, ninguém tem medo atrás do monitor, fica todo mundo falando um monte de bosta, todo mundo muito inteligente, dá opinião de tudo, e quando chega pessoalmente você vai trocar ideia com alguém, é uma pessoa bem inútil, sabe, é uma pessoa que todo mundo não sabe conversar direito, ou então é cheio, né? De... Tem vários especialistas. Na internet tem um monte de gente modernona, eu vou na marcha da maconha, eu sou a favor do aborto, eu escuto música, vivo poliamor. Pessoalmente essa pessoa não fala alto, não fuma um cigarro, não. E às vezes tá escutando. A mãe nem sabe que a criança tá. A mãe nem sabe, tipo, tem que voltar pra casa às 7:30 da noite, porque, não posso ficar no rolê. É, tipo, a rua é nós, mas só até às 6:30. Da hora. Na empresa, qual que era o seu relacionamento com as pessoas da empresa que você trabalhava? Como que era? Com chefe, com pessoas da mesma hierarquia que você? Eu odiava meu chefe, mas eu me dava bem com a equipe. Meu chefe era parente dos donos, então era um cara muito, muito burro, que mandava em tudo. Cara, assim, tipo, extremamente machista. Eu trabalhava numa clínica de cirurgia plástica. Então, tipo, o cara ganhava dinheiro botando o peito na mulherada, mas era o tipo do cara que falava assim, não vamos usar essa foto com decote porque é muito vulgar. Aí eu, mas por que vulgar? Porque pra mim tem conotação sexual. Mas se a mulher vem pôr um silicone, você quer que ela faça o quê? Que ela use hábito? Esse é o, não, né? Esse é o verdadeiro hipócrita. Não, então, ele era aquele... É os caras da internet que fala, adoro mulher bonita, mulher gostosa, mas a minha não. A minha tem que andar de burca. É, onde já se viu uma mulher no bar sozinha? Onde já se viu... Seria... É um toscaço de internet, assim, sabe? Ele era, gostava dos videogames dele, de desenhos japoneses, mas ele é um típico cara que trabalhava com mulher, mas não sabia lidar com mulher. Ele falava muita bosta, sabe? Muita, muita, muita merda. Ô, Tali, eu queria me aprofundar mais com você, principalmente por você ser a única mulher do programa. Então, já que esse programa aqui a gente tá falando de futuro, de sociedade, etc., eu queria aproveitar e saber da sua opinião. Já que você tocou nesse assunto, que seu chefe era meio brucutu e tal, qual que é a relação de machismo que você sente? Você compactua com as feminazes? Qual que é a sua opinião sobre isso? Compactua não, neném, eu sou uma feminazi. Não, perfeito. Então fala um pouco sobre isso pra gente, eu acho que é importante, porque assim... Todos os programas até aqui, a gente foi meio superficial, falando de besteira, etc. Claro, sempre tem a nossa opinião, às vezes é uma opinião por cima, assim, que a gente não entra muito no detalhe, até porque o programa não dá tempo, mas eu gostaria de aproveitar. Já que a gente está falando de futuro, de sociedade, fala um pouco o que, que você, como mulher, sente hoje em relação a homens. Qual que é a tratativa? Qual é o seu sentimento? Você é daquelas feminazes que acha que todo homem é um estuprador em potencial? Ou não é bem assim? Feminismo não é odiar os homens, embora eu odeie. Mas não é isso. O que mais incomoda são os caras taxando mulher como burra. Eu já trabalhei em agência que eu era a única mulher, e o que eu ouvia, tipo, eu tinha 22 anos, o que eu ouvia era, mas você já é formada, mas é você que toma conta de tudo? Não, deixa eu falar com fulano. E meu chefe passava pra mim, falou assim, não, a responsável é ela. Mas como assim você toma conta? Tipo, meu ex-chefe, diretor de empresa, ele falava em reunião de marketing, ele falava comigo, ele ficava assim, ai, mas como é que eu vou falar pra você entender? Aí eu sou formada, você vai falar, eu vou entender, eu não sou... Analfabeta, né? Sou analfabeta. Se eu tô aqui é porque eu sei o que eu tenho que fazer. E era coisa de... Eu não passo cargo de confiança pra mulher porque vocês são sentimentais demais. Se você fosse... Eu brigava demais com meu chefe porque ele tinha... Ele brigava com a namorada, ele precisava mudar de casa, ele descontava na equipe. Então ele brigava, ele dava piti. E eu falava, mano, eu não preciso disso, eu não trago meus problemas pessoais pra cá. E o que eu ouvia era, se você fosse homem, você não ia levar essa discussão tão a sério. Eram uns caras que, tipo, se você tá com o tornozelo aparecendo, eles falam que você tá vulgar. O cara que não me leva a sério porque eu posto foto, que eu posto vídeo dançando na internet, então ele acha que é bagunça, que ele vai falar comigo de qualquer jeito. Então, o cara, porque eu não tenho um namorado, ele acha que ele vai chegar em mim e vai mandar na minha vida, vai achar que eu sou uma vagabunda. O que eu mais vejo, aí você fala que é feminista, piorou, porque aí ele acha que você quer matar ele. Sim. Não, não é. É só ter respeito. É postura, o cara exatamente. Que... É respeito, né, mano? Não é o meu decote que vai falar que eu presto, que eu não presto, não é o meu relacionamento, não é a minha dança, não é o meu trabalho, não é porque eu tô em pé no ônibus que o cara tem que ficar me encoxando, que o cara tem que falar, ah, ela tava pedindo por isso, ninguém mandou vir com essa calça, ninguém mandou ter esse rabo desse tamanho, isso é ridículo, entendeu? Ô Thali, só um adendo aqui, e mais um ponto assim. É, preconceito assim, ó, que nem eu, um dos primeiros empregos que eu tive foi uma empresa aqui perto da minha residência e eu era técnico em informática. E um dos motivos que eu fui demitido era por quê? Porque eu não usava cinto na minha calça e eu mostrava minha cueca. E assim, mano, beleza, assim, eu acho que até é meio, assim, é meio deselegante isso aí. Mas, porra, um dos motivos de eu ser demitido, do dono da empresa querer questionar essa questão, porra, mano. Eu acho que assim, velho, eu não vou lá pra mostrar minha cueca, mesmo que seja inconsciente, eu não vou pra mostrar minha cueca, eu vou pra fazer meu serviço, entendeu? Tanto que hoje eu trabalho por conta e eu vou fazer meu serviço de bermuda. E eu quero ver um filho da puta de um cliente meu falar alguma coisa, que eu vou falar pra ele. Não aí, vou te bro, contratar porque você tá de permuta. Aí, bro, não vim vender bíblia, não. Eu vim vender meu conhecimento. E eu resolvo o seu problema em menos de 2 minutos. É simples, velho. Mas então... aí que tá. Lá, pelo menos na empresa que eu trabalhava, quando eram homens discutindo, eles levavam a sério. Se era alguma coisa que alguma mulher levantasse a questão, não levavam a sério. Achavam que era mimimi. Porque às vezes tem mulher que tem muito mais coerência, muito mais lógica do que homem, entendeu? Eu acho que... Eu já vi mulher que trabalhava comigo... Com medo porque tava grávida e tava com medo de perder o emprego. Menina que fazia tratamento pra câncer e tinha que faltar no serviço pra poder fazer o tratamento, que perdeu o emprego porque... vocês faltam demais. Mas isso, tá, não somente com mulheres, isso acontece com pessoas de baixa renda também. Porque eu fui... Já tive muitas experiências como líder, de uma maneira geral, em alguns empregos. E tinha que tomar um posicionamento, uma postura, tipo, meio que ameaçadora, porque sabia que o cara... Tipo, prezava muito pelo trampo dele, você entendeu? E que essa galera só quer só quer, tipo, a grana. Então você fazer algumas situações que não vem ao caso aqui falar, mas favorecendo sempre o quê? A minoria, né? É. Onde se encaixa um todo, é foda. Então, mas ô Thali, você falou em relação à idade, por exemplo. Você acha que porque você tinha 22 anos e que ele acreditava que você não tinha competência para assumir um setor. Você acha que isso aconteceu porque você era mulher ou porque você tinha 22 anos? Não, porque eu era mais nova. Acontece com homens também, mas o chocar por ser mulher, porque assim, nossa, mas é só você de mulher na equipe? Outra coisa que eu vi é, você trabalha com o quê? Ah, eu faço os anúncios do Facebook. Ah, então você trabalha com o que toda mulher adora. Você posta foto e fica esperando o like. Vou trazer minha filha pra trabalhar aqui com você. Ela adora ficar postando foto no Instagram. Essas coisas, tipo, diminuem. E os caras que eram programadores eram, ai, que da hora, você que cuida do site. Ai, mas que o da mais hora. Legal é que quando... Nossa, mó da hora isso que você faz. Mas se começa a ganhar. Eu era bosta. Mas se você começa a ganhar dinheiro pra empresa, você vira a melhor pessoa do mundo. Independente se você tem periquita ou pirulito. Mas. Por isso que eu se falo, tiver periquita, você, vale você tem, vai véio. Ganhar dinheiro e ainda vão achar que você tá dando pro chefe. Porque é assim que funciona as coisas. Não é esse bagulho, é o julgamento, idiota, né, mano? É foda, velho. E o que você concorda e o que você discorda do movimento feminista hoje? Porque eu concordo que a mulher tem que ter voz nas empresas, tem que lutar. Tem empresas com uma postura mais conservadora do que a minha, eu acredito, em cargos de liderança não serem arbitrariamente femininos. E tem que ter esse espaço, eu tenho que decidir pelo meu corpo, eu tenho que ter a liberdade de sair de casa e escolher uma roupa porque eu quero usar a roupa, não porque, meu Deus, eu vou passar por uma viela, o ônibus vai estar lotado, sabe? Não escolher uma roupa com medo de ser assediada. E não é só questão de assédio, é questão de saúde pública, é questão de término de relacionamento. Nunca tem um ponto final, o cara fica perseguindo. Já vi amigas terminarem relacionamento e ser difícil começar outra porque o cara se dá a sua propriedade. Isso acontece com homens também, mas eu digo que o feminicídio, a violência contra a mulher tem índices maiores e é o que me preocupa. Então, o feminicídio de voz não é matar os homens, não é a mulher ser melhor do que o homem, é entender que... É o respeito, né, mano? O respeito, é simplesmente só respeitar, entender que eu posso ter voz, entender que eu não sou uma vagabunda porque eu tô dançando porque eu não tenho relacionamento ou porque, sei lá, porque eu não tenho um trabalho ou porque eu tô no trabalho e tenho um cargo de chefia, que eu tô dando pra alguém dentro da empresa. Não é isso, é reconhecer as competências, tá ligado? É isso. É foda. Legal, então se você fosse presidente do mundo, o que você mudaria? Eu mataria os homens. Não, mentira. Deixaria só os piores. Genocídio, né? Não, mentira. Se eu fosse presidente do mundo, eu ia pegar os esquerdomachos, os machistinhas, e ia dar um dia de cólica que eu tô sentindo agora pra eles verem, pra eles pararem disso de... É mimimi, é só uma dor. É de boa, tá reclamando a... Mas não é? Uma cólica só. Nessa briga de esquerda e direita que rola na internet, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho horrível discutir com gente de internet, porque eu acho todo mundo muito pautado no senso comum. Se a gente pesquisar em qualquer livro de sociologia, antropologia, ver que a roda dos lados radicais e não radicais do esquerdo e direito, ela muda. E que os nomes dos partidos estão todos errados. Tipo, Bolsonaro defende armas, defende um Estado conservador e o partido dele de social, liberal, e tipo, não faz muito sentido. Então, as discussões deveriam ser pautadas de maneira mais clara. Pra massa entender, pro público entender, porque ninguém entende e sai falando, eu odeio Lula, eu odeio, eu odeio o S, mas é só ódio. Não é uma discussão inteligente. Eu sou contra o poder, sou meio anarco, eu acho, porque quem tá no poder eu sou contra, e você sempre contra o poder, porque o poder sempre pode com todo mundo, que é pobre. Sou pobre e você contra quem tá no poder tem. Agora, e o que, que você espera, porque assim, isso é o que você falou que você gostaria que acontecesse, mas o que você espera para os próximos anos aí, na eleição, depois da eleição e etc? Você espera que vai melhorar, vai piorar? Como que vai ser? Eu espero que melhore, eu espero que... Não é o que você quer, o que você acredita que vai acontecer. Eu acredito que a massa vai ficar mais atenta. Porque com a internet a gente tem bastante informação. Eu espero que as pessoas tenham inteligência para diferir o que é boato e o que é verdade, para poder cobrar. Porque fica mais fácil cobrar, tendo esse poder da comunicação. Então eu espero que as pessoas fiquem mais críticas, que elas escolham bem seus candidatos, e não porque, eu só vou votar nesse aqui porque eu odeio o outro. Não, vai, quem que você quer o quê? Você quer um emprego? Quem tá te prometendo um emprego? É aquele cara ali? Então vai pesquisar a vida dele, vai ver o que ele faz, se ele é bom para suas ideologias, vota nele e cobra nele, se ele ganhar, vai atrás, não seja passivo. Legal, isso aí. Pedrada! Chora de bebê. Quando você for presidente do mundo, como será? Brother, eu acho uma pergunta muito complexa, irmão. Quando jogou esse tema na mesa, falei, caraca, né, mano? Tipo, você... Não, eu joguei e bati o pau. Não, e tipo assim, e tava ereto. É uma parada. Eu tinha tomado o seu remédio. Você pode dar uma viajada, mas ao mesmo tempo é um assunto muito delicado. Eu penso dessa maneira. Eu sou um cara um pouco mais racional em alguns aspectos e mais espiritual também. Então não consigo somente ser um personê. Eu queria fazer um programa mais profundo. Não, não, não, mas assim... Ah, cara, é... Eu acho que é muita prepotência você falar muita coisa tem que mudar, que eu acho que cada um tem o seu momento. Hoje eu tô nessa vibe, você entendeu? Mas eu acho que as pessoas tinham que parar um pouquinho só de ser egoísta. Assim, eu acho que eu mudaria, tentaria... não reeducar, porque eu não tenho poder pra isso, mas... Não, mas aí você seria transmitir. Presidente do mundo. Seria foda, é como né? Se você fosse o presidente do mundo, cara. Você seria ia mandar tipo tudo. Deus. Tipo... Não, mais que o Trump. Mais. Você seria o presidente do mundo. Tipo, seria o Trump, o Putin não, não, não, e o... Não, você seria o... Não, Deus não. Você seria o dono do Facebook, por exemplo. Caralho. Mais cara. Que isso, até. Você seria o Steve Jobs o multiplicado Google. Por 10. Caralho. Não, mas eu trabalharia mais o egoísmo, cara. Acho que as pessoas são um pouco egoístas. Eu acho que você tirando um pouquinho assim do seu umbigo, você pode ser mais coletivo com a galera. O pessoal não, individualista pra caralho. Assim, não que eu também seja um poço de, né? Eu também tento trabalhar muito essa parada em mim. E o primeiro passo é dentro da minha casa. Mas assim, é foda, você vê muito aí fora, as pessoas só pensam nela, no bolso delas, o que beneficia elas e não estende um braço, fala assim, porra mano, eu tenho alguma coisa aqui que dá pra te ajudar. Me dá um entendeu? Exemplo disso aí. Um exemplo simples é igual eu tô hoje começando um trampo com a minha mãe e minha mãe nem trouxe em cash nenhum, sem dinheiro. E eu já tinha todo o material, já tinha... E ela entrou com alguns materiais, não vou ser hipócrita em dizer. Mas assim... Eu poderia just pedir pra ela uma grana pra comprar algumas coisas, mas não, já tinha tudo, dividimos e começamos algo, você entendeu? Está andando, tá tendo uma vertente legal, enfim, não vem ao caso, mas eu acho que eu tiro um pouco do meu egoísmo pra compartilhar, porque existem outras pegadas, minha personalidade, a dela, então eu tenho que tirar também esse egoísmo da minha parte, saber ouvir um pouco mais a minha mãe também. Então tá sendo um trabalho não só... Vamos dizer, nessa base assim de egoísmo, mas também um trabalho muito forte pessoal meu. Entendi. E o que você acha que o futuro te reserva? Nos reserva? Nos reserva? Eu acho que a gente tem um. E aí é bom lembrar, não é o que você espera que seja. Não, que nos reserva. O que você acha que será? Cara, hoje eu tô trabalhando muito na forma independente, vamos dizer. Um trabalho independente, que é meus doces. Tentando desenvolver um lado musical, não que eu toque um contrabaixo mais, eu acho que um músico tem que ser muito mais que um músico, você tem que ser um intérprete, você tem que ser muito mais, então assim. Mas aí é que tá, é isso que eu tô tentando arrancar de vocês, é o seguinte, você é presidente do mundo, você manda em tudo, você com uma canetada, você consegue resolver. Ah, mas aí o que você mudaria? Então, aí é que tá. Pensa numa parada utópica mesmo, assim. Tópica, essa é a ideia utópica, total. Falando, ó, eu queria mudar isso, eu queria que o ser humano fosse menos egoísta e tal. E estalar os dedos tipo Thanos e as bichão. Pessoas iam parar de ser egoístas. Eu gostaria que toda a cor verde parasse de ser verde e fosse azul. De repente, entendeu? É isso que eu quero que tipo você entrar em Matrix. Então, tipo, isso, todo exato, poderoso, exato. Lembra do Jim Carrey? Isso, eu exato. Sou uma pessoa mais então me fala. Né, então velho? As pessoas são muito egoístas e tal, ah, e aí mano. Você acha isso errado. Então, o que mais? Que eu colocaria... O que tá mudaria... no seu âmago, Pedro? No seu âmago? O que te incomoda diariamente? O você egoísmo, fala, porra, velho. Se isso fosse diferente... Egoísmo geral mesmo. Mas só isso, cara? Só, cara, eu sou uma pessoa... Que. Mas o que me pega mesmo é o egoísmo mesmo. Eu mudaria, seria os líderes. Os líderes tipo, de cada país, porque não tem como você tomar conta de tudo. De cada país? Mas de quantos todos, líderes velho. De países você conhece? Caralho, eu vivo na Terra, mano. Eu não sei quantos países tem nessa caralha. Então. Teria uma análise, chamaria tipo um. Coaching. Tipo o presidente africano que proibiu o boquete, por exemplo. Esse você trocaria. Expurgado, um não, é o nome do país expurgado. Que eu nunca pisar lá. Cada um cuida dos seus problemas. Acho que é Angola, irmão. Angola? Não sei. Não sei. Eu preciso aqueles pesquisar. Aqueles países depois. Mais... Então, vai enfim. Ser essa pegada. Aí o cara proibiu o boquete. Esse você trocaria, por exemplo. Ah, isso é banido, né, filho? É porque boquete é amor. É, né? Isso daí cada um faz o que quer. Blow job live. Qualquer um faz o que quer, velho. Mandaria matar todo mundo que negasse o boquete. Entendi. Então tá legal. E o que, que você espera? Você acha que assim, aí independe de você, você não tem controle nenhum, o mundo segue o seu destino, e o que, que você espera? O que, que você que tem filhas, por exemplo, o que, que você, quando elas tiverem, sei lá, 20 anos, como será o mundo? acho que vai ser muito diferente, porque perto do que veio, acho que hoje com 34 anos você vê que é muito diferente do que era. Tá, e como será? Como você acha que será? Ah, cara, eu acho que será carro voador, tipo, terá umas paradas meio astrofísicas. E assim, de comportamento? Ah, comportamento é muito... Eu acho que é um looping, velho, é natural isso daí. Eu acho que sempre, na minha época teve é o Chan, nessa época é o funk, e na época vai ter, tipo, a mesma paradinha com uma batidinha diferente. Fitas. É, velho. E eu acho que é tendências, que isso, a sexualidade tem que estar ativa, como a moderação, tipo, a parte de fé também, eu acho que tudo é natural. Quando uma coisa está desequilibrada demais, vem outra coisa e equilibra. Você acha que é um equilíbrio. Você acha que a religião tende a ganhar mais poder ou ela vai... Ah, sim, religião é dinheiro, né? Comércio, caralho. A fé é valiosa pra porra. Mas com a quantidade de informação e desinformação... Caralho! Você acha que a religião daqui a 20 anos... Legião ou religião? Religião. Você acha que a religião daqui a 20 anos ela ainda vai ter o mesmo poder de alienar? Sim, com toda certeza. Mesmo com a quantidade de informação? Com toda certeza. Eu acho que as pessoas estão buscando se espiritualizar mais. Mas eu acho que a mídia, a imagem, que é assim, que existe sim, o marketing em cima da religião, ela atrai mais pessoas. O resolver na hora é mais fácil. Entendeu? O facilitar. Ou você se trabalhar é muito mais difícil. Você entendeu? Ou você ter o bagulho ali instantâneo é mais fácil. E dá, e tem como fazer. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, viu, amigo. Pedro? Muito obrigado. Foi uma bela entrevista. Muito obrigado, viu? Eu fico grato. Inclusive. Muito obrigado, viu? Juliano, espero mais de você, viu? Já que você é o irmão que deu certo. Você quer insanidade? Você é o Pedro que deu certo. Você quer a total insanidade agora? Eu gostaria que você falasse pra mim, quando você for presidente do mundo, que será breve, você vai ter mais votos que o Bolsonaro, mais que o Lula, mais que a Marina Silva. Desculpa. Você vai ter mais votos que... A Jéssica do Big Brother. Aliás, um abraço pra Jéssica, uma gostosa. Demais. Mano, quando você for presidente do mundo, como será? 3 pontos. Primeiro, corruptos, vagabundos, pessoas que merecem realmente decapitação. Deixa eu colocar uma trilha pra você começar. Pode colocar, brother. Não, deixa eu mudar a trilha, porque eu acho que vem coisa boa aí, ó. Sua trilha é essa aqui, ó. É bem por aí mesmo, mano. Se quiser pôr Banistang depois, pode pôr. Mas assim, ó. Político vagabundo, safado, que realmente merece decapitação, velho, pra prender. Porque aí os próximos não vão. Não irá executar o mesmo. Terão um exemplo. Né? Exatamente. É decapitação. É política pelo medo. É pra todos os países. Gosto assim. Foda-se. É foda-se geral. Entendeu? Você roubou de quem precisa. Não é quem merece, é quem precisa, brother. Sacou? É decapitação. Que isso é o primeiro ponto que fode todo o nosso país. Mas e em não praça só o pública país. Ou escondidinho? Mano, em vídeo no YouTube. Seria muito maneiro, entendeu? E gravado. Tipo Al-Qaeda. É, mano. É transmitido em live. Quer ver? Quer. Não quer? Quero que você se foda. Mas é transmitido em live e essa live vai ser gravada. Segundo ponto. Total investimento em tecnologia. Eu quero que se foda a saúde, eu quero que se foda o caralho a quatro. Ciência e tecnologia, entendeu? Porque sem ciência e tecnologia não existe saúde, não existe educação e o cacete a quatro, entendeu? Ciência e tecnologia, brother. E terceiro ponto, Bitcoin, caralho. Bitcoin, lá vem todo o dinheiro do mundo, não existe mais papel, tudo virtual, mano. Quem tem o melhor servidor, quem tem a melhor mineradora, quem tem o melhor portfólio, a melhor rede descentralizada, essa é a cara, mano, entendeu? É tecnologia, sangue pros filha da puta, entendeu? E conhecimento de mais tecnologia. Mas você tá falando... Ah, não, desculpa, esqueci o terceiro ponto. Colonizar Marte. Colonizar Marte. Isso daí é uma ideia pra gente fazer um programa inteiro só com essa vibe. Sabe aí por quê? A Terra. Você sabe que. Não, então, mas. Não, é a Terra plana. Eu sei que a Terra é plana, mas um dia ela não vai mais ser plana. Ela não vai mais existir, velho. Falando em tecnologia. tecnologia e moeda e tal. Você falou do Bitcoin, mas qual é a diferença do Bitcoin para as outras moedas? Por que investir em Bitcoin e não investir no dólar, por exemplo? A única Bitcoin não existe. A única diferença é o quê? Você não tem o físico, certo? Mas onde... a moeda em si você já não tem mais físico. Existe muito mais moeda virtual do que... física, na prática assim, mesmo. Só pra resumir a questão inclusive, do Bitcoin... Inclusive, existe uma lenda... Desculpa te interromper, mas existe uma lenda que se todo mundo do mundo fosse no banco tentar sacar o seu dinheiro, o mundo entrava em colapso. Não, porque não existe mais dinheiro virtual do que... É porque é basicamente economia política... Porque eu tenho mais dinheiro na conta do que no bolso. É o seguinte, quem tem mais dinheiro é você ou o banco. Claro, banco. Na teoria é o banco, só que o banco não tem todo o dinheiro... A não ser que eu seja o Neymar. Não, o banco ainda tem mais. Porque é o seguinte, o banco, na teoria, ele teria mais grana do que a população. Só que com os investimentos, com os trâmites que o banco bancário faz, se todos os correntistas de um banco for sacar todo o dinheiro daquela, não só da agência, mas do banco... Aí quebra. O banco quebra. Agora, em relação a comportamento, Gil, você que trabalha com pessoas e você anda pela rua, frequenta favelas, não entendi. Não entendi o motivo da risada. Paga nós, Juliana é uma pessoa humilde, frequenta favelas, é uma pessoa que preza o social, e eu prezo isso no Juliano. Prezo o social. Sim. Então, convive com pessoas de renda mais baixa que a qualquer dele, tipo de pessoa. Sem preconceito nenhum. Inclusive, investe no comércio. Eu não invisto no comércio, eu invisto na minha pessoa. Com essas pessoas. O meu conhecimento. Senhora Gourmet. Não, investe no comércio. Das pessoas. Dessas pessoas de baixa renda, né? Você adquire coisas, faz a movimentação de dinheiro. Ah, sim, claro. Tipo uma lojinha do seu Zé aqui. Isso, exato. Então. E aí eu queria saber em relação a comportamento. Como assim? O que você mudaria? Existe alguma coisa que te incomoda? Você acha que as pessoas elas estão sociáveis? Assim, lógico que às vezes pode ser que o dono da mercearia acordou num dia ruim, entendeu? Mas cada um tem o que você merece, certo? Se você é educado, mesmo que o cara seja um pouquinho mais grosso, você tem que... depende de criações e criações, entendeu? É isso, eu acho que é um desenvolvimento tanto humano quanto familiar. Mas assim, exemplo, o cara vai lá e ele me trata mal na mercearia, entendeu? Basta eu assim... Se eu tiver mal, claro que eu também vou, tipo, tratar o cara mal. Mas se eu tiver num dia bem, tipo, não que eu tenha obrigação, mas é agradar a pessoa, entendeu? E não ser pior que ela. Ser sutil. Não, mano, porque assim, se você vê que o cara é grosso, entendeu? Que ele não tá te atendendo da forma correta. Igualmente. Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer ele ficar atender a próxima pessoa de forma incorreta, entendeu? Vamos tentar mudar o conceito dele, eu tratando esse filho da puta bem. Vamos ver se ele trata a próxima pessoa bem, mesmo que ele não me trate bem. Independente de qualquer coisa, eu quero comprar uma Coca-Cola, um pão, um bolo. Eu quero que se foda. E o que você acha? Eu não quero tratamento, eu quero o meu produto. O que você acha do feminismo? Feminismo? Ai. Depende da questão. Entendeu? Assim, tem casos que é muito... exagerado. Exagerado. Você falou tudo, cara. Mas tem caso que realmente é necessário. Se tinha um caso exagerado, por exemplo. Um caso exagerado. Às vezes o cara chama a mina de gostosa porque ela tá com uma mini saia mostrando as pernas. Independente, ela tem o direito de mostrar as pernas. E também achar que o cara não deve chamar ela. Entendeu? Mas o cara também tem direito de chamar a mina de gostosa. Certo. Eu acho que assim, a mina pode achar por dentro dela ruim. Mas tipo, chegar... Ah, seu filho você da puta! Você acha que a exposição dela, tipo assim, ela tá se expondo, mas sim. O direito do cara também mexer. Lógico, mas lógico... Não tocar. Tocar e... Jamais. Não, nunca. assim, mexer não é mexer, e sim elogiar. Nossa, belas pernas. Entendeu? Um negócio ponderado. Belas pernas trouxe caras, quantos caras você conhece que chega numa mina, que a mina passa de vestido e fala: nossa, que belas pernas, senhora. O correto, assim, ó. Se o cara quer elogiar. Você imagina, Thali, você sai com o vestidinho na rua e o pedreiro vira pra você e fala: nossa senhora, que belas pernas, hein? O pedreiro chegar: ih, gostosa! Não, pra mim esse conceito é errado. Agora, exemplo, o cara. Como seria? Como você mexeria com uma mina? Se eu fosse. Esquece que você é casado. Eu sou um pedreiro. Isso. Se eu fosse. Tivesse como que você mexeria pedreiro... com uma mina que passa com aquele vestidinho maravilhoso? Aquele vestidinho grudado, aquela calcinha. Primeira suposição. Pequenininha. Primeira suposição. E aquela banda que fala assim, ó. Porque você sabe que tem bunda que fala, né? Tem bunda que fala. Sim. Tem bunda que a mina anda e fala assim, ó. Gil. Gil Liano. É foda. Então. Mas assim, primeira, eu já encontrei umas primeira suposição, se eu sou um pedreiro, que estou ali em cima da laje, estou sozinho, não tem ninguém do meu lado, eu vejo aquela bela dama. Mas tem toda essa cena. Com uma mini você vê a bela dama e tal. Bundão, pernão. Eu, a minha pessoa. Você faria isso? Não faria. A minha mente falaria. Mas eu... Falaria o quê? A minha mente. Que belo dia. O que você falaria? Gostosa. Não. A sua mente. Mas você falaria o quê? Nada. Você só olharia quieto. É, tipo, olharia... Que brisa, mano. Tipo, baixinho. Meu Deus, hein? Tipo, aquele negocinho bem colocado. Uau, garoto. Só você e os tijolos. Eu e os tijolos. Se eu tinha um outro amigo servente de obra ao lado, eu falaria... Aí, Zé, aquela garota ali, aquela bela... Isso não é um gostosa, cu, entendeu? Né? Isso não é um cu, mas é um belo cu, entendeu? Se cu fosse gaiola, isso aí era assim, um viveiro. Minha esposa está assistindo nesse exato momento. Como, tô dando só exemplos. Como, tá, como a gente disse, estamos gravando na minha casa, então minha esposa está aqui assistindo em live, ao vivo. Mas assim, ó, se eu tivesse com o Zé... Vou colocar no Instagram pra vocês ouvirem. Ó, Zé... Ah, se liga, eu tava naquela supondo rama. Que você não fosse sim, casado. Mas eu acho totalmente esdrúxulo, um bagulho feio. Certo. Você chegar, ei, gostosa! Isso eu acho que você diminui. Vai cagar no tanque. É, não, tipo você acho que você diminui. É sair cagar no tanque. Mesmo que a mina saiba que ela é gostosa, acho que você, tipo, dá uma zoada. Deselegante, né? É deselegante. Isso eu acho sujo. É minha opinião. Certo. O cara que não que xinga, mas que grita falando que a mina é gostosa, tipo buzina assim, caralho, que rabão! Não, quer fazer isso? Faça, tio. Esse é o ponto. Pedro, você é dos caras que mexiam com a mulherada na rua também? Ou mexe ainda? Não curto essas agora paradas. Não, porque você é casado, mas quando você era solteiro, não. Tinha vergonhinha? Não, acho babaca. Eu sempre fui o cara que tinha. Você acha que você vai mexer com a mina na rua? Eu não sei que ela vai vir dar o cu pra você. Nossa, come o cu, vai, olha. Aí você vai te contar, come. Ah, não, para. Ai, nossa, lindo. Você que me chamou de gostosa, mãe. Não, para, né, velho? Acorda, né, mano? Século XXI. É. A terra é plana. Boa. A terra é plana, caralho. Gente, eu pensei muito nisso assim quando eu sugeri o assunto de quando eu for presidente do mundo. E é uma frase que eu uso muito assim. É, quando eu for presidente do mundo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E realmente é uma coisa que me dá vontade, porque muita coisa me incomoda. Eu sou uma pessoa incomodada por natureza, assim. Eu vejo muita coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de pessoas que falam que amam a vida, amam o universo, amam viajar, sabe? Aquelas pessoas que falam, ai, eu gosto de sorrir. Nossa, isso é idiota. Obrigado, gente, me ajuda, né, velho? Tipo, abrace uma árvore. Na moral, velho. É de uma escrotícia do tamanho do mundo. Na boa, mano. Enfio o dedo no cu e rasga. Primeiro que assim, ninguém ama a vida. Vamos combinar. Ninguém ama a vida. Todo mundo toma... Dorflex e antidepressivo, porque a vida é difícil pra caralho. A hora que sente a dor, a pessoa. Então já começa por aí. Ninguém ama a vida. Ah, eu amo a vida. É, eu gosto de sorrir. Eu gosto de sorrir, ô filho da puta. Todo mundo gosta. Mano, manda pro house que essa pessoa tem problema, velho. Todo mundo gosta. Ah, eu gosto de sorrir. Eu gosto de viajar. Quem não gosta de viajar, mano? É muita felicidade pra uma pessoa só, às vezes. Né? Então, eu acho que são pessoas... É que às pessoas... vezes é forçada a felicidade. Só queria ser feliz igual o Neymar. Você não é tão feliz assim, então, cara. Mas dá uma segurada. É que nem a Thalie falou no começo, às vezes a felicidade de face, tá ligado? Só pra mostrar. É felicidade de virtual. Status. Mas você entende que, assim, ó, se a gente for se aprofundar um pouco mais nisso, as pessoas têm dificuldade, inclusive, de se descrever, inclusive de dar opiniões. Apesar, sincero, né? Apesar da gente estar na vibe da opinião, a gente está na era da opinião, de porque eu sou especialista em tudo, as pessoas têm dificuldade de falar sobre si. Concordo, é verdade mesmo. E ser autêntica, né? As pessoas têm dificuldade de ser autêntica e aí manda dessas, né? É porque, na real, acho que todo mundo busca um padrão para seguir. Você esquece de ser autêntico. Você fala, se eu falar isso, eu vou desagradar a parcela ali que eu gosto, então eu vou ser mais parecido com o grupo que eu quero fazer parte, sabe? Exatamente. Mas se esquece de falar o que gosta realmente e agir como queria realmente. Vai mais por você. Moda. Ser você, né, velho? Mas dá medinho, né? De tipo, mostrar o que eu realmente penso e de repente as pessoas, eu vou criar... paradigma, uma repercussão, né? Que eu não quero, as pessoas vão dar dislike. Porque você vive de rótulo, né, mano? Às vezes tem alguma coisa que te faça bem, mas é porque a sua religião não permite. Vocês acham que tem muito é disso, porque né? A família, as instituições família, barram bastante. Exatamente, família, opiniões. E assim, é algo que te faz bem, que te mantém numa colocação até social mesmo. E às vezes por motivos religiosos ou motivo familiar, o motivo por uma opinião que não soube entender, já cria um pré-julgamento. Sim, e você dá não, uma barrada. E você não é você. Ou você é você e se afasta do mundo. Sabe qual é o que acontece comigo. Sabe qual é o problema? Você só é você no banheiro tomando banho. Exato. Sabe qual é o real problema do ser humano? Finge. Sabe qual é o real problema do ser humano? É que o ser humano se preocupa muito do que o outro ser humano vai pensar dele, com a ação que ele tem. Se o cara é gay, se o cara fuma, se o cara cheira, se o cara bebe, fuma crack, o cara que for, entendeu? Todo ser humano, ele se preocupa com o que a pessoa acha dele, o que o patrão dele acha. Mesmo que o cara chega todo dia no horário, faz o serviço dele, ele se sente frustrado do que as pessoas podem achar dele. Pelo ato que, assim, que às vezes nem as pessoas sabem que ele faz, cara. É assim, é muita frustração. Mas você acha que isso tem a ver com gênero ou ambos os gêneros são... Não, não é o gênero. Isso é o é todo ser mundo, humano. Né? É homem, é mulher, geral... é gay, é transexe. É qualquer pessoa, cara. Não tem colocar. É o ser humano. O ser humano é a raça de desgraçado. Não é brasileiro, é não é Estados Unidos, não é chinês, opa, não é japonês. Opa, peraí que a Thalie acho que caiu do banco. Você falou de transexual, ela caiu não, ali. Mas assim, o problema do ser humano é que ele descobre é o segredo. Eu provo. Não é nem que eu tô falando, eu provo. Todo mundo aqui pode. O que eu posso da minha vida no Facebook? Nada. Por quê? Porque eu quero que o resto do mundo, eu quero que o meu irmão acha de mim, eu quero que ele se foda, velho. Exatamente. Entendeu? O que minha mãe acha que eu faço, eu quero que ela se foda. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que eu passo dentro da minha casa, o arroz que eu tenho que comprar, o aluguel que eu tenho que pagar. É simples, velho. E ela nos ensinou a ser assim, ninguém te dá um dinheiro, exemplo. Brother. Né, Juliana? Ninguém te dá nada, ninguém te dá um... Bom dia, Bento. Como que você tá ligado? De graça. De graça, entendeu? Você vai passar numa loja assim, ninguém vai falar. Eu sou prova viva da minha vida. Porque assim, todo mundo que dá um bom dia pra mim é pra cobrar um serviço que eu tenho que fazer ou um dinheiro que eu tenho que pagar. Não dá um bom dia. E aí, mano, como você dormiu bem? Assim, a única pessoa que às vezes... Com você, não todo dia, entendeu? Porque também acho que é enjoa. Mas assim, que acha que tem que ligar? Eu e meu irmão, velho. Não é pra não, a gente pode discutir aqui pra caralho. Não, mas não é pode, bem mas assim, é tipo... Outro dia eu te mandei mensagem perguntando se você precisava de ajuda pra editar o programa. Eu sou uma boa pessoa também. E assim, mas... Sabe o que você falou? Nada, que você nem respondeu. Sabe por quê? Porque eu coloco fila. Filas. Você não é uma prioridade na fila dele. Eu ponho... Cala a boca. Sabe por que bolado? Eu não terminei de falar. Só um momento. Só um momentinho, dá um pause. Por que bolado? Porque eu faço cocôs enormes. Lembra antigamente, Otário? Você era criança nessa época que comprava os dinossaurinhos, uma espuminha, aí você jogava na água, aí a espuma formava tipo um dinossauro. Eu nunca tive essas coisas pra cagar, não. Não é pra cagar, você jogava na... Era tipo uma esponja. A minha adolescência foi complicada. Eu cagava e a bosta inchava na água. Oh, inchava o caralho, mano. Ô, Gilberto, uma vez ele cagou desse grau, mano. Olha pra minha mão. Não, eu tô olhando. Gente, pra quem não está vendo, porque não esquece que é um podcast. Pra quem não tá vendo, ele tá fazendo com os dedos um volume do tamanho de uma bola. Lembra da bola da Coca-Cola? Lembra da bola da Coca-Cola? Do tamanho da bola da Coca-Cola. É isso mesmo. Mas assim, lógico que o bosta não sai do tamanho da bosta. Juro do tamanho da Coca-Cola, né? Eu falava, mano, tipo assim, sai a bosta e eu, tipo. Você comeu o quê? Não, é que era muita bosta que saiu. Eu virava pra ele e falava, mano, como você dá o cu, velho? O tema não é como que você dá o cu? Não, porque. Podia ser um tema. Mas ele tava o cu? Você dava o cu? O que eu tava falando que eu já até perdi o raciocínio? Lá, tava falando que as pessoas não fazem nada de graça. Com você. Exatamente. Ó, é que nem assim, ó. Mas eu me preocupo com você. Não, eu assim, como ó. É que você está, Ju? Deixa eu falar, rapaz. Deixa, desculpa. Assim, vou ó. Te dar bom dia todo que nem dia. O Bento falou, que ele me mandou bom mensagem dia, referente dia. À edição do podcast. Ele não primeiro respondeu. Ponto, eu dou prioridade a quem me dá dinheiro. Desculpa, ah, Bento. Segundo ponto, você a responsabilidade. Eu só dou dinheiro, escreve. Eu só dou dinheiro pro mercado e pra puta. Quando você mandou escreve. A mensagem essa mensagem da edição do pod já não era mais a minha. Já era do senhor era Pedro Bó. Não. Era do sua ainda. Não, era do Pedro Bó. Era o primeiro programa. Mesmo que eu atrasei, eu editei. Eu tentei usar. Eu uso até hoje. Caralho. Mas assim, ó. Mas volta assim, pras pessoas. Eu quero que a pessoa se foda. Legal. Entendeu? A minha prioridade na minha vida de pessoas é primeiramente eu. Segundo minha esposa. Terceiro eu. Não, primeiro eu, velho. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo estruturar minha família. Certeza. Certo? Segundo minha esposa, porque se ela não estiver bem, ela não estrutura meus filhos. Entendeu? Ó. Oh. E terceiro são meus filhos. O resto, velho, é bosta. É sério. Meu irmão sabe a minha colocação. Sim, a gente pra mim, foi meu irmão não é minha assim, família. Mesmo. Meu irmão não é minha família. Resumindo, você não me ama, então. É isso. Pô, eu quero que você se foda, tio. Entendi. Você só me agrada quando você me traz dinheiro. Por isso quando, que ele deu o dia que seu notebook quebrar, eu vou te amar até o último. É sério. Não, bem. Vou te atender com água, igual Uber. A pessoa mais sincera do mundo. Sabe que até agora eu nutri um sentimento por você. E eu também não quero que agora você crie. Agora eu já... Não, mas eu não quero. Ô, bem, a gente... Não, na boa. O dia que você vier trazer vai ser igual Uber. Ele vai vir com cafezinho, não, com bala. Você nem água tem. Tanto que... Não, eu sou sincero mesmo. O dia que você chegou aqui pra eu prestar um serviço pra você... Você viu o tratamento, eu não falei palavrão. Eu sou super interesseiro. Entendeu? Não, velho. É o seguinte, eu separo o bagulho. Porque ser humano é uma desgraça. Por mim, eu nem trabalho nem com máquina. Nunca eu trabalhava com gado, velho. Nunca esperem que sério. Isso dá dinheiro pra caralho. Eu trabalhava com... Não é questão de dinheiro, velho. Porque gado não fala. Nem cachorro. O gado não fala. É sério. Gado, sabe cachorro. Quem não fala também? Quem? Mudo. Mas assim, ó, só pra terminar você assim, já ó. Já tinha encerrado o seu raciocínio, mas continua aí, eu vou te dar um plus. Assim, ó. Ser humano pra mim. Os ser humanos que eu valorizo. Ser humanos que eu valorizo 100%. To be, continue. Ó, vamos por porcentagem, 100%. Mulher. Você tá fazendo uma lista, né? É, mulher entendi. E filho. 95%, meu irmão e minha mãe. O resto, pra mim, é bosta, tio. É sério. 95. O resto, pra mim, é bosta. Mas você... Eu sou errante. Mas assim, ó. Mas não é todo dia, hein? Mas assim, ó. Ele falou que não é todo 95... dia. É importante. Não, é importante. Eu me sinto importante. O dia que você não, tá, não assim, dá carona pra ele... nós sabemos o que nós somos assim, criados. O dia que você não dá carona pra ele, ele fica... Aí baixa. Eu tô ligado que... Aí cai pra 30. Mas assim, você, eu sei que é a mesma coisa. Em primeiro lugar, minha mulher e meus filhos, tio. Você, pra mim, é segundo lugar. Você tá ligado? E meu irmão já falou isso pra mim. Sim. Porque assim, ó, meu irmão, quando ele não era casado... O Pedro valoriza o Rogério primeiro. Não. Pera aí, rapidinho. Não. Só... Salve, Rogério! Um abraço, Fábio Assunção! Eu sei que eu tô esticando a conclusão, mas assim, ó... Só um pouco, só. Agora eu vou fechar mesmo. Meu irmão, antes dele ser casado, ele trampava e ganhava bem. E ele tinha um seguro de vida. Sim. Até a primeira hoje, pessoa era eu. Hoje eu sei que eu sou a terceira, a quarta, mas né? Mas você tem. No caso. Não, eu... Você tem 25%. E a mesma coisa... E eu? Você tem meu... Você é bosta. Você tem meu... Eu fico com o contrabaixo. Não, mas assim... O contrabaixo é seu. Isso eu falo que eu aprendi por ele, velho. Sim. Entendeu? Eu não desvalorizo... Você é 25%, tá? Eu não desvalorizo meu irmão e minha mãe, jamais, velho. Porque eu sei que se um dia acontecer o pior com a minha esposa e com meus filhos... Eu sei que é a única pessoa que eu vou ter. Deixa eu te falar um bagulho de coração. Agora eu gostaria que você olhasse nos meus olhos. Você é a pessoa que eu aprendi a admirar. E um dos meus contos eu tinha dedicado a você. Quando eu morresse, obrigado. Todo o dinheiro que esse conto rendesse seria pra você. Obrigado, agora você não vai ganhar mais, seu otário. Não. Voltando ao assunto aqui. Aí, outra coisa. Vou falar uma coisa. Não. Agora quer puxar meu saco. Não vou puxar seu saco. Agora não. Vai falar, não. Vamos eu reverter. Te amo, Bento. Não. Você é o Bento. Ô, Bento, você que traz uísque, você que traz vinho. Ô, Bento, eu queria deixar registrado aqui que eu nunca pisei nessa residência sem trazer nada alcoólico. Sim, isso eu posso concordar. O seu irmão não traz porra nenhuma. Assim, ó, só por te dar valorização ao não, que não, você não quero merece. Mais, não quero mais. A única passou. Coisa... Chega. Já a única basta. Coisa, se a gente ganhar, se eu ganhar eu dinheiro, que eu tenho direito a nem todo coisa... o seu seguro de vida, cara. Assim, ó, ó, se eu morrer antes... Todos os meus direitos não é nem seu cuzão e nem da Tali. Do Bento. Olha só. Isso mesmo, moleque. Tamo junto. E o que a gente escrever um dia junto é tudo seu, tá bom? Que é a única coisa que você sabe fazer. Escrever. Você não tem licença poética. Como se ele escrevesse super, né? Você não tem licença. Fala assim, ó. Pra você ver que eu te... Você é o cara do TI. Não, você paga seguro funerário. Continuando, você, então. É continuando. Quando eu for presidente do mundo, eu vou assinar uma lei... Bento. Agora eu quero ver. Agora você vai. Primeiro assim, ó, eu vou assinar uma lei onde gatos não soltem pelos. É verdade. Nossa, mano. Na boa. Apoio. Porque eu não gosto de. Minhas eu gosto de gatos. Estão todas perdidas. Mas eu não gosto de pelos. Mas o pelo incomoda, ainda mais pra criança que tem alergia. Não, o problema é o seguinte. Véio? O problema é o seguinte, ó. Eu tenho gatos e eu tenho muita roupa preta. Sim, sim. Você tem que ter aquele bagulho de que passa, né? Aquele rolinho. O rolinho é aquele aspiradorzinho. Não, eu gasto muita grana com aquele rolinho. Você não tá ligado. Você sabe que é legal? Mas qual ração você dá? Tava. Esses dias tava fazendo. Um pouco de frio. E aí todo mundo agasalhado, tal, não sei o que, blusa, etc. E aí eu vi uma galera no metrô. Com os casacos. É bom engraçado quando vira o frio do mano, calor do frio. É, né? Um baita de uns casacos. Primeiro cheiro de mofo. Um casaco, né? Bonito, assim, ó. Porra, tá pretinho, cara. Não tinha um pelo no casaco. Eu falei, esse cara não tem um cachorro, não tem mas um gato, linha que você tá não mandando? Tem nada. Desculpa, que linha amarela. Ah, linha vermelha. Eu uso linha vermelha e linha azul. É. Depende da linha azul, né? Outra coisa, quando eu for presidente do mundo. É proibido cobrar imposto de uísque e cerveja. Já começa por aí. Porque cigarro também seria bom. O que, né? Que acontece? Já que a gente vive numa sociedade de pão e circo, o mínimo que você precisa fazer é tirar o imposto do uísque e da cerveja. Os outros goró, San Remy, São Tomé, vodka, vinho e a puta que pariu, eu não ligo. Desde que o vinho e a cerveja não tenham impostos e eu consiga... comprar mais barato. Por exemplo, cervejas importadas, que são as melhores. Eu não sei se você sabe, você que toma cerveja, toma Brahma. Ah, eu não tomo Brahma, eu prefiro Skoll. Ah, eu não gosto de Skoll, eu gosto de Bohemia. Você tá tomando cerveja de milho. Eu não sei se você sabe. Milho. Toda cerveja que você toma no Brasil, industrializada, brasileira, tem milho. Mas tem alguma milho coisa milho e mais outras milho. Coisas. Se pá, tem até ração. De cereais, cachorro. Mas eu cereais. Acho que a ração da Skoll é bem mais gostosa. Não, é só você olhar no na própria lata, na garrafa, no rótulo, você vai ver que eles usam outros cereais. Químicos. E a cerveja é bem simples de fazer, é igual fritar um ovo. Cerveja, você usa cevada, lúpulo e água. São três ingredientes mágicos. Tanto assim. Que tem os mestres cervejeiros. Exatamente, não precisa de mais. Quando você abre e fala, eu quero... colocar outros cereais, não é mais cerveja, é outra coisa, é um mix. Outra então, coisa, quando eu for presidente do mundo, vou assinar uma lei de que a gente pode fumar em qualquer lugar. Voltar ao modo antigo. Qualquer lugar, no elevador, no carro, no táxi. Você é um puto individualista, velho. Foda-se, eu sou o presidente do mundo, eu mando. Não, beleza. O mundo é meu. Pau no seu cu. O mundo é meu. Olha quem tá falando de individualista. O cara falou que quer que as pessoas se fodam e eu sou um individualista. Não. Vai se foder, guarda a sua opinião pra você. Não. Porque, que eu falei, assim como foda, você, eu quero que as pessoas se fodam. Se foda quem não quer nada comigo, tio. Por isso então, que os direitos assim, estão com você. Neste momento, estou falando se eu fosse presidente do mundo. Sabe uma coisa que eu tô raciocinando? Essas todas já as é leis. É um absurdo. Não, assim, todas já as é leis. Surpresa você raciocinar. Não, não, não. Mas, mas as tá leis. Pegando fogo em algo. Fecha a porta. Se a, a lei dos quatro se juntasse, seria o mundo perfeito. Seria o mundo perfeito. Então eu poderia seria fumar nos bares, por exemplo, nos rolês. Embalada, por exemplo. Eu não vou embalada, então foda-se. Mas assim, no bar. Eu gostaria de. No metrô, frio. Você já fumou no metrô? Já. Eu sem querer uma vez, mano. Nossa. Pode descer na São Bento. Pá, mano, não, mas você fumou na estação. Eu fumei saindo, abriu a porta do metrô. Não. É, eu fumei dentro do vagão. Não, então, abriu a porta, eu vai saquei o Malborão. Não. 7 horas da manhã. Pá, e acendi, mano. Aí eu vi que eu tava subindo as escadas rolando e todo mundo meio que. Com olha, cara de cu, então, né? Você fumou dentro da estação. Subindo escada rolante, mano. Se liga nesse rolê. Não, se liga nesse rolê. De manhã, mano. Eu dormi no metrô e fui até Itaquera. E aí, eu acordei em Itaquera, falei, puta, fudeu, preciso voltar pro Tatuapé. Aí cheguei, vi um cara do metrô, falei, mano, ainda tem metrô? Ele falou, tem. Falei, beleza, esperei. Peguei o metrô, o último metrô, vazio. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Juro por Deus. Eu fumei também dentro. Passou uma estação. Dormiu, lembra? Se liga, passou uma estação, ninguém. Duas estações, ninguém. Eu falei, ah, quer saber? Na Guilhermina Esperança, acendi um cigarro. Sentado no metrô assim, ó. Uma delícia. Mano, estiquei as pernas, fumando um cigarrão, tirei até foto, tá ligado? Ó, que maravilha. Do lado da placa. Cheguei no Tatuapé de boa, velho. Tranquilamente. Outra coisa. Mande. Quando eu for presidente do mundo, vai ser obrigatório na CLT. Apesar que quando eu for presidente do mundo, não vai ter CLT, porque eu sou meio liberalista, é isso. Mas em relação. É, vai ser obrigatório. A hora do almoço, você tem uma hora de almoço e uma segunda hora só pra dormir. Só pra tirar solstício. A cochilinha. Eu acho que tipo uma... espanhol. Justo. É, porque cesta. Nada cesta, melhor cesta, do que é, tirar cesta. Uma cesta depois uma do almoço. Faz até bem, sabia? Ou assim, Beito. Eu acho que é comprovado. Mas vocês conseguem dormir pouco assim? Eu não consigo, mano. Eu consigo dormir em qualquer lugar. Ó, por exemplo, se liga agora. Se liga, presta atenção, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, Thali. Pressando, né? Viu? Dormi. Tá vendo? Eu consigo dormir em qualquer lugar, cara. Você é louco. Não, mas assim, ó, esse tópico que você lançou é fodalhaço. Não é maravilhoso? Uma hora de almoço, beleza. Assim, porque assim, nosso tempo, eu acho que ele é muito curto, certo? Mas beleza, 30 a 40 minutos de almoço, mas uma hora de cochilo, sacou? É, eu acho que tudo bem. Tipo, okay. 30 minutos. Ok, uma hora e meia? Ah, vamos arredondar. Eu gosto de arredondar. Uma hora e meia. Então, assim, você tem a obrigação de comer. Eu acho que tempo é igual bunda. Tem que arredondar. Mas só que é o seguinte: a obrigação do funcionário seria descansar nessa uma hora. Foda-se, você tem que. Mesmo que você não tá com sono, feche os olhos. Porque eu já fiz isso. Se desliga. Mesmo não conseguir dormir. Se você fecha os olhos, você consegue descansar a sua mente. Te dou uma dica, entendeu? Ouve um blues. Mais uma coisa. Quando eu for presidente do mundo, o Tarantino vai ser obrigado a fazer um filme por ano. Porque eu acho sacanagem. A Disney, por exemplo, lança 3 filmes por ano. Não é possível que o Tarantino não consiga. Então, assim, Tarantino é muito foda. Aí você teria que liberar a verba mundial pra ele. Ah, ele para, mas o filme do Tarantino não é um filme que exige muita verba. Atores é questão de dinheiro. É, só matar todo mundo, sabe? Não, não, o filme do Tarantino não tem efeito, os efeitos são práticos, tem muito sangue, mas o que ele gasta com sangue é só roubar um hospital aí, mais ou menos. Eu trocaria pelo Chuck Norris. Chuck Norris, meu ovo, tá morto. A gente então, assim, quando ele, eu for presidente do mundo, vai estar em contrato. Um filme por ano. Não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Vai ter que fazer um filme por ano. Uma que coisa eu acho aqui... absurdo. O último filme do Tarantino foi 8 Odiados. E já faz o quê? Uns 3 anos? Isso é um absurdo. Você não pode lançar um filme a cada 5, 7 anos. Uma questão aqui que eu quero jogar para os 4 presidentes do mundo. Presidentes. Seria assim. Soletre presidentes. Ô, senhor rei do mundo. Reis do mundo. Vocês liberariam todos os tipos de drogas? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Todos eles, sem impostos. Todos eles sem impostos. Mas você criaria um sistema de tratamento quando o usuário quer se tratar? Não. Ou quando chega no nível insano? Não, porque eu acredito na teoria do Thanos de matar metade da população. Sim, mas aí você teria que ter um... Inclusive, quero falar, não tava no texto, mas eu quero falar. Eu acho que deveria ter uma guerra. Por que que eu acho que deveria ter uma terceira guerra mundial? Tem muita gente no mundo. Então eu acho que metadinha não ia fazer falta. Metadinha. Então cria um vírus. Porque você parou pra pensar. Eu super acho. Que ideia, vai criar zumbi, aí você vai ter que ficar matando. Aí você vai matando zumbi. Aí vai faltar cigarro. Aí eu vou querer comprar uísque, não vai ter no mercado, vou ter que sair assim, pra caçar uísque. Não quero sacrifício. Eu trabalho pra isso. Por isso que eu gosto do capitalismo, liberalismo. Por quê? Porque eu gosto de sair. Caralho. Eu sou sedentário. Eu gosto de ir lá. Capitalismo com liberalismo não dá junção. Claro que dá junção. Claro. Como não? Oxi. Você está confundindo, então, as coisas. Mas, enfim, política não é o seu forte. O seu forte não, é a tecnologia. É o algoritmo. Mas pessoas capitalistas, aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, mais dinheiro, dinheiro. Liberalismo. Mais dinheiro. Liberalistas. Privatiza tudo. Nada não. Público. Não, o liberalismo não. É nada público, nada tudo público. Privado. Isso. Em termos, né? Grana. Não tem dá termos. Pra ser liberalista. Não tem termos. É a meritocracia. É. Que tem tudo a ver com o capitalismo. Mas, assim, ó. Voltando ao rei do mundo, imagina assim, ó, pessoas vamos virar ao liberalismo. O que você acha, exemplo, o João Dória, com o dinheiro que ele tem, você acha que seria legal ele ganhar mais dinheiro? Eu acho que se você é competente, você tem que ganhar sim, mais. Sim, com toda certeza. Sim, você acha justo o Neymar, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, o Neymar foi a maior contratação do Paris Saint-Germain, claro. Do futebol mundial e etc. Agora o Real Madrid quer. Supondo que ele consiga ultrapassar esse investimento no Neymar. Tá errado, Neymar? Ele não merece? Em termos. Ele não merece? É que assim. Você acha que ele não merece? A sociedade. Ele pega a Bruna Marquezine. Isso é. Independente que ele pegue. Não. Mas pelo atleta. Thali, você que é mulher, você pode falar. Não. O fato dele pegar a Bruna Marquezine não é preponderante? Malan. Eu não sei o que é preponderante. Mas assim, a minha opinião leiga. Ok. Se o cara pegasse a Madonna. Independente que ele Madonna pegue, tá velha. O cara assim, ele se vai falar de eu MILF. Eu não gosto da Bruna Marquezine. Se vai falar de MILF. Não. Não, é que se vai falar de MILF. Não, peraí. Eu prefiro uma MILF melhor do que a Madonna. A Lisa Kudy do House. Boa. Eu não tô entrando em questão de quem que ele pega. Porque então, quem ele pega acha ajuda. Que, quem tem mais dinheiro não deve ganhar mais dinheiro. Não. Tem que ganhar proporcionalmente à competência dele. Exatamente. O negócio justo. Porque assim, o cara que tem mais dinheiro é política. O cara com dinheiro, ele consegue comprar dinheiro. Isso, ótimo. Consegue comprar oportunidades. Perfeito. Oderbet, foda-se o caralho A4. Não quero entrar em termo político. Exemplo, o Neymar. Ele é um jogador de futebol. A mídia ajuda? A mídia é um termo financeiro. Ah. Do fato que você citou. Bruna Marquezine. Mas não é etc. a mídia que ajuda o Neymar. Não. É o futebol dele? Não. Não. Não, é o futebol dele, para. É. Não, não. Mas a mídia que mostra o futebol dele. Quem tem mais mídia, o Neymar ou o Messi? Neymar quem mostra? É mundial, cara. Pera aí, caralho. Mas pera aí, quem mostra Neymar e Bruna? O mundo, caralho. Tá, quem começa? A Globo. Não, é porque a mídia. Nossa mídia começa, aqui. Começa tá. Você compartilhando a parada no Facebook. Exato, é a mídia. Começa a C&A fazendo a propaganda de Brumar. É a mídia, é o G1. Entendeu? É o G1. Não. O ego, o instinto ego. Ó, quando eu for presidente do mundo, eu vou proibir essa parada de colocar a culpa de todos os males mas do mundo assim, na Globo. Peraí, caralho. Tem mais essa também. Peraí, mano, só deixa eu terminar meu raciocínio aí, idiota. Termina. É simples, fácil e rápido. Assim, ó, que nem. É igual uma moeda. Mas você acha que as pessoas conhecem mais a Globo do que o Messi? Não, é sério? Acho que não. Você jura? Não, é que eu falei Messi e eu ia falar Neymar. Desculpa. É, mas assim... Mas você acha que as pessoas conhecem mais a Globo do que o Neymar? Hoje não. Mas hoje, né? Hoje não. Ah, quando ele tinha 15 anos e começou no Santos. É, não. Pera aí, Bento. Assim, que nem toda a mídia que vem do Neymar começa do Brasil. Começa na Globo. Do Brasil? O Brasil, quem monopoliza, quem quer falar o que fala, não é só Globo, claro. A Globo é um bom ponto forte da monopolização de mídia de Brasil. Entendeu? Mas assim, ó. Eu concordo, mas não Globo. Beleza, em questão de Globo ou SBT, o caralho. O que eu quero falar assim, ó. Que você falou de valorização, de você ter que ganhar seu dinheiro no seu certo mérito. Sua assim, pergunta ó, foi, o Dória merece ganhar mais dinheiro? Não tem. Ah, ele não merece. Não. Então ele tem que estagnar. Não. Tem que parar, aperta o... Ok, você já tá rico demais. Parou! Mas é assim, ó. Tempo! Uba, uba, uba, é! Uba, uba, uba. Fala aí, Gil. Posso falar? Parei. Então eu quero só assim, política. Assim, o cara, o Dória, o cara hoje é um prefeito. Você acha que ele não ganha mais mérito das empresas deles por ele ser prefeito? Ah, tem isso. Assim, ó. Não sei. Negócio justo. Certo? Barato justo. Você quer ganhar seu dinheiro? Você tem dinheiro? Quer investir seu dinheiro? Mas não queira comprar pessoas com seu dinheiro pra você ganhar mais dinheiro. É, mas se você tem dinheiro, você compra tudo. Todo mundo tem seu preço, velho. Mas aí que tá errado. Então, beleza. Um ponto meu no meu mundo. Errado é eu não ter dinheiro. O meu mundo. Pessoas. Você não pode comprar pessoas com seu dinheiro. Vou te falar um negócio isso, aqui, ó. Isso é caralho. Que eu falei Não sei se é caralho, eu não conheço, nunca isso vi. Prefiro não optar. Porra, qual é a palavra do Brasil? Caralho. De roubo. Progresso. Não, de roubo. Corrupção. Corrupção. Isso é um termo de corrupção. Deixa eu te falar. Entendeu? Se eu tivesse assim, dinheiro igual o Neymar, eu ia comprar umas 3 anãs. Não, mas assim, ó. O futebol virou um setor de ações. Entendeu? É investidor, é jogo, é game. É dinheiro, velho. Conclua. Entendeu? A questão que assim, por que o futebol vale muito? Por causa de investimentos, de Nike, entendeu? Que os caras investem muito e por trás disso tem outros investimentos. A única coisa que assim, porque o Neymar ganha... A única coisa que eu sei que o metrô Conceição tá passando e eu tô ficando aqui. Mas assim, ó... O Neymar, paga nós. Ou então, chama nós pra Paris. Não, mano. Na boa. Nem precisa pagar nós. Pera aí. Só chama nós pra Paris. Aí, fazer uma festinha. Vamos fazer um podcast aí na mansão do Neymar. Ó, você não tá deixando falar. Não, mano. Desculpa, pessoal. Próxima vez eu vou agredir. vou ter que agredir. Pra calar a boca, eu vou ter que. Vai, bora, conclusão. Eu cortei o programa e falei, ó, off. Então fala, Juliana, porque não tá dando, então vai, fala aí, porque já tá off e agora você pode falar à vontade. Cara, mais que isso é só agressão, velho. Eu não sei o que eu faço mais. Porra, mano. Voltando ao assunto. Volta que o Juliano deu uma interrompida na gente. Que é maravilhoso, tem opiniões fortes e tal, só tem que... Juliano, show! Show, show, show. Depois do Tarantino, quando eu for presidente do mundo, eu acho que o pôquer tem que ser lecionado nas escolas, cara. Por quê? Porque eu não aguento mais jogar pôquer, jogar truco com gente burra. Porque eu acho que truco é... Pôquer ou truco? Não, então, o pôquer tem que ser lecionado na escola. Por quê? Todo mundo sabe jogar truco. Todo mundo sabe. Truco é de prática. Quer dizer, todo mundo sabe. Todo mundo que é mais ou menos inteligente sabe. E todo mundo acha que é muito inteligente porque sabe jogar truco. Mas não é. Na verdade, o truco é um jogo simples demais. Eu sou expert em truco, hein? É, truco. Todo mundo sabe jogar truco. Todo mundo fala, eu sou truqueiro, né? Mas eu acho que o poker, além de ser um esporte, já foi considerado um esporte, tem que ser selecionado nas escolas e quando eu for presidente do mundo, sim. Lindo. Outra coisa. Quando eu for presidente do mundo, eu vou derrubar o Cristo Redentor. Nossa, mas pra que revolta? Porque eu vou mandar subir uma estátua do Bukowski. Ah, que bosta, mano. E vai ser maravilhoso. Você é muito massa, velho. E em cada capital do Brasil vai ter um Cristo Redentor Bukowski. Ah, entendeu? Já tem até o nome. Cristo Redentor? Bukowski. Porque não vai ser o Cristo, vai ser o Buck. E vai ser maravilhoso. Mas ele vai estar com a braça cidade. Aberta? Não necessariamente, às vezes vai estar com a mão no saco, outra vai estar segurando uma garrafa. Quer dizer, tem que ter ele com gatinho. Com gatinho. Todas as vezes ele vai estar segurando uma garrafa. Na outra mão pode ser um gato, pode ser a mão no saco, pode ser a mão numa bunda, enfim. É, vai ser qualquer coisa. Sim. Mas eu vou trocar, eu vou extinguir o Cristo Redentor e vai ser estátuas de Bukowski. Entendi, interessante. Netflix vai ser gratuito pra todo mundo. Caralho, eu voto em você agora. Eu acho que não tem que cobrar. Tem meu voto. Em compensação, eu vou cobrar a taxa de lixo pra subsidiar o Netflix. Falou, dona Marta. É, porque tem que sair dinheiro de algum lugar. Marta subsidiar. Nada de graça, né? Não é, então. Não é todo mundo que tem um Neymar aí pra sustentar a gente. A comunidade, né? Então vamos combinar. Tem que sair dinheiro de algum lugar, então eu vou cobrar a taxa de lixo pra subsidiar o Netflix, tá? Outra coisa que a taxa de lixo vai pagar é a Bolsa Boquete. Já tinha sugerido, né? A Bolsa Boquete já tinha e é uma coisa que eu tenho fixa na minha cabeça. Que a Bolsa Boquete vai entrar no Vale Refeição. Mas seria, teria que ser gratuito. Vai ser no Vale... Que a Boquete é bolsa, né? Bolsa é gratuito. Mas você vai ter uma cota por mês ou é livre? Então, o que que acontece? É um boquete por almoço, por isso que vai entrar no VR. Ah. Como a gente vai ter duas horas de almoço, não tem a sesta? O bebê. Vai ser na hora do almoço esse boquete. Então foi a bolsa boquete. Matriculado. Nada como um boquetinho na hora do almoço. Entendi. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Mas teria o centro mas você tá comendo. Mas é maravilhoso. Mas na hora que você tá andando. Inclusive, isso serve pra estimular. Não, pode ser antes, durante, depois, enfim. Mas isso serve pra estimular, inclusive, a profissão da prostituição, que é uma profissão que vem crescendo. Sim. Né, a profissão mais antiga do mundo, né? Só uma questão. Você cria. Você criaria. Do Juliano normalmente dura meia hora, mas vamos aí. Você criaria o bom prato em vez do bom prato. O bom boquete. Eu acho que é super, hein? O boquete por um real. Imagine lá na luz como seria. Eu acho legal. A fila nunca iria acabar. Mas o boquete banguela, eu acho que tinha que cobrar mais caro. Mais caro? Mais caro. Uhum. O quê? É que o Ben tem experiência em boquete, então... Boquete banquela tinha que ser mais caro. Tipo, dois contos. Depois do Bolsa Boquete, eu acho que essa história de esquerda e direita, eu acho que já tá meio demodê. Acho que tá fora de moda. Tá estressante, todo mundo se odeia, perde... Lula solto. Perde-se amizades. Tem esse negócio de bolsomínios, Lula livre, que o PT é corrupto e fulano é corrupto. Coxinha. Um é coxinha, o outro é mortadela. Eu acho que assim, ó, quando eu for presidente do mundo, a gente vai extinguir isso. Concordo. Não vai existir mais esquerda e direita. Mezenga e Berdinazzi. É isso que vai existir. Lado de cá, lado você de não vai falar mais que é de esquerda. Você vai falar que é mezenga. É proibido. O cara que é da direita vai falar que é Berdinazzi. E vice-versa, eu não sei. Eu não vou escolher. Se o cidadão, joga na moeda. Se o cidadão falar, você é de direita, será enforcado. Não, tá errado. Tá errado. Ah, é politicamente incorreto falar que uma pessoa é de esquerda ou de direita. Eu ou você é mezenga ou você é Berdinazzi. Quando eu for presidente do mundo, vale a pena ver de novo, vai ser rei do gado sempre. Vai não ser, vai tipo, mudar nunca. A Globo só vai passar. Vai ser reprise. Vale a pena ver de novo. Total. É da, tipo, da meia-noite, das 11h59 à meia-noite. Vai ser rei do gado. É igual o Discovery Kids. Queria mandar, inclusive, um abraço pro Antônio Fagundes. Vai ser igual o Raul Cortez, onde quer que ele esteja. Né? Vai ser igual a SBT com Chaves. É. Então, quando eu for presidente do mundo, é esse mundo que vocês vão encontrar. Legal. Certo? Até que eu tô gostando. Mundo tá legal, não tá bacana? Tá bacana. Tá, eu acho que tá gostosinho. Agora, o que que eu espero? O que que eu espero do... Porque esse é o mundo toda. Que eu gostaria que fosse. Agora, o mundo que eu acredito que seja. Primeiro que eu não gosto de pessoas, eu acho que o ser humano deu problema. Deu eu mal, acho que né? precisa de um recall de ser humanos. Eu acho que tem que todo mundo levar pra fábrica... Dar um boot. É, dar um bootzinho e começar de novo. Se Deus existe, eu acho que tinha que ter uma outra Arca de Noé, um outro dilúvio. E na Arca de Noé colocar o Pablo Vittar e o Faustão. Eu acho que daí sai uma cria puta legal. Que pariu, velho. Mas você estaria na Arca ou você seria um dos mortos? Ah, não. Eu ia estar bebendo na prancha. Tipo o Jack Rose, sabe? Eu ia estar bebendo na prancha. Por isso que eu quero Marte. É. É, eu acho que o ser humano é feio, acho que a tendência é piorar. Esse politicamente correto é passageiro. Sim, senhor. Tendência de Walking Dead. As pessoas estão chatas demais. Eu odeio tudo que é extremista, feminismo, machismo, esquerdismo, direitista. Eu acho que as pessoas levam a sério piadas e levam como gozação opiniões. Eu acho que as pessoas usam as mídias sociais para falar coisas que elas mal sabem. As pessoas mal sabem cuidar das suas vidas. Mal sabem criar os seus filhos, deixam na mão do governo optar o que é bom para eles assistirem e o que eles ouvirem, e não sabem criar os próprios. Concordo. Eu acho foda você ter faixa etária para programa de televisão. Uma vez eu vi uma pessoa reclamando da novela, que o filho dela de 9 anos não podia ver aquilo na novela das 9, e a faixa etária era... 14 anos. 14? Então, quer dizer, vamos começar. Mas é porque eu trabalho, porque agora a mulher é... Porque a diferença de antes pra agora é porque a mulher agora é mais independente, ela trabalha e ela não tem tempo de criar os seus filhos. Eu tenho uma boa opção pra você: não tenha filhos. Se você não consegue criá-los, não tenha. Sou super a favor da mulher ser independente, tem que ser mesmo, tem que trabalhar, não precisa depender do homem. Acho que o homem precisa também, inclusive, se adaptar. Criar os filhos. Se adaptar, é criar os filhos, sim, ficar em casa. Um abraço pro Rodrigo Wilbert, que cozinha, que lava roupa, constrói casas de madeira. É o homão da porra. E além de ser um homão da porra, é lindo. Ele é lindo, né? Maravilhoso. E chama Rodrigo, caralho. Inclusive. Ah, desculpa. É mal eu de acho Rodrigo. Que é mal de Rodrigo isso, né? E acho super a favor. Agora, não reclama do que passa na TV. Agora, não reclama o que passa na internet. Ai, porque o meu filho está entrando num site que passa isso. Isso é um absurdo. É o site, né, passar isso. Desculpa, gata, se você não consegue controlar o que seu filho assiste na internet, o probleminha é isso aí em você, né? Corta a internet, Dene. Eu e o Pedro somos ou da instrua, época. Né? Eu e o Pedro somos da época que não tinha internet, tinha videogame que a gente jogava até o não. É, exatamente. Acabava o jogo no não. Ah, mas que jogo é esse? Era o não da mãe. Era não, não vai jogar mais. Chega. E se continuasse jogando, era videogame na mão da mãe, da mão da mãe, no chão. Quebrava videogame e pronto, você ficava sem videogame. Isso mesmo. Foi uma boa educação. Agora a gente tem um senso crítico. E estamos vivos até hoje, né, mano? Não tá? Normal. Não. Esse negocinho também de... Ah, é porque não pode bater em filho, porque o governo não permite. Porque a Xuxa foi fazer lá... A mesma Xuxa que fez filminho com pelada com o menino, né? Foi depois falar que não pode bater. Ficar pelada pode. Mas tudo bem, as pessoas mudam de opinião. E aí ela mudou. E eu tenho esse direito de não concordar. Muito mimimi. Resumindo, pra encerrar o programa... Muito mimimi, não gosto de mimimi, não gosto de politicamente correto. O meu mundo seria completamente diferente. E no meu mundo, destruiria todos os seres humanos. Voltaríamos com os dinossauros e vamos começar de novo pra ver se dá certo dessa vez. Dá um boot. Um grande prazer fazer esse programa mais uma vez pra vocês. Esse foi o Coletivo Insano. Um abraço pro Juliano. Juliano Show. Vai tomando cu. Ô, Thali, recadinho, quer mandar recado? Tô numa TPM incrível, querendo que o mundo se acabe em rola pra eu morrer sentando. É só isso. Aí, delícia. Gosta assim. Pedro? Eu estou de TPM, quero que o mundo acabe. Buceta, pra eu morrer mordendo. Que delícia. Não, quero mandar um recado. Eu não vou pedir recado pro Juliano, senão vai demorar meia hora. Um grande abraço, Coletivo Insano, compartilhe. Siga nossas mídias sociais. Fala você nas mídias. Fala aí, Juliano. As nossas mídias sociais. Instagram. Green. Coletivo Insano. Pra quem é leigo, é Instagram. Instagram. Vocês estão estragando. .com/ o Coletivo Insano. Vocês estão estragando as mídias sociais. Facebook. Facebook. Siga @ Bento Casual. Instagram, Twitter, Facebook. Aí depois que eu falo que os caras... Grande abraço, Juliano. Valeu. É nóis. Tamo junto. Acabou.